Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 7, Capítulo 17. Os negócios de Stepan Arkadievich estavam em péssimas condições. O dinheiro para 2/3 da floresta já havia sido gasto e ele havia tomado emprestado do comerciante antecipadamente, com 10% de desconto, quase todo o 1/3 restante. O comerciante não quis dar mais, especialmente porque Daria Alexandrovna, pela primeira vez naquele inverno insistindo em seu direito à sua propriedade, se recusara a assinar o recibo de pagamento do último 1/3 da floresta. Todo o seu salário era usado para despesas domésticas e para pagar pequenas dívidas inadiáveis. Definitivamente não havia dinheiro. Isso era desagradável e constrangedor, e, na opinião de Stepan Arkadievich, as coisas não podiam continuar assim. A explicação para o cargo, em sua opinião, residia no fato de seu salário ser muito baixo. O cargo que ele ocupava era inconfundivelmente muito bom 5 anos antes, mas agora já não era. Petrov, o diretor do banco, tinha 12 mil. Sventitsky, um diretor da empresa, tinha 17 mil. Mitin, que havia fundado um banco, recebeu 50 mil. É claro que eu estava cochilando e eles me ignoraram, pensou Stepan Arkadievich consigo mesmo. E começou a manter os olhos e os ouvidos abertos e, perto do fim do inverno, descobriu um ótimo lugar para ficar e traçou um plano de ataque, primeiro de Moscou, por meio de tias, tios e amigos, e depois, quando o assunto já estava bem avançado, na primavera, foi ele mesmo para Petersburgo. Era um daqueles lugares confortáveis e lucrativos e hoje em dia são muito mais numerosos do que antigamente, com rendas que variam de 1.000 a 50.000 rublos. Era o cargo de secretário do Comitê da Agência Unificada das Ferrovias do Sul e de certas companhias bancárias. Esse cargo, como todas as nomeações semelhantes, exigia tanta energia e qualificações tão variadas que era difícil encontrá-las reunidas em uma só pessoa. E como não se encontrava um homem que reunisse todas as qualificações, era pelo menos melhor que o cargo fosse preenchido por um homem honesto do que por um desonesto. E Stepan Arkadievich não era apenas um homem honesto. Sem ênfase, no sentido comum da palavra, ele era um homem honesto, enfaticamente, naquele sentido especial que a palavra tem em Moscou quando se fala de um político honesto, um escritor honesto, um jornal honesto, uma instituição honesta, uma tendência honesta, significando não apenas que o homem ou a instituição não são desonestos, mas que são capazes, ocasionalmente, de adotar uma linha própria em oposição às autoridades. Stepan Arkadievich circulava nos círculos de Moscou, onde essa expressão havia entrado em uso. Era considerado um homem honesto e, portanto, tinha mais direito a essa nomeação do que outros. A nomeação rendia uma renda de 7 a 10 mil por ano e Oblonsky podia ocupá-la sem abrir mão de seu cargo governamental. Estava nas mãos de 2 ministros, uma dama e 2 judeus, e todas essas pessoas, embora o caminho já estivesse pavimentado com elas, Stepan Arkadievich precisava ver em Petersburgo. Além disso, Stepan Arkadievich prometera à irmã Ana obter de Karenin uma resposta definitiva sobre a questão do divórcio. E, implorando 50 rublos a Dolly, partiu para Petersburgo. Stepan Arkadievich sentou-se no escritório de Karenin, ouvindo seu relatório sobre as causas da posição insatisfatória das finanças russas e apenas esperando o momento em que ele terminaria de falar sobre os seus próprios negócios ou sobre Ana. Sim, isso é muito verdade, disse ele, quando Alexei Alexandrovich tirou o pincenê, sem o qual não conseguia ler agora, e olhou interrogativamente para seu antigo cunhado. Isso é muito verdade em casos particulares, mas, ainda assim, o princípio de nossos dias é a liberdade. Sim, mas estabeleço outro princípio, abraçando o princípio da liberdade, disse Alexei Alexandrovich, enfatizando a palavra abraçando, e colocou novamente o pincenê para ler a passagem em que essa afirmação fora feita. E, virando o um manuscrito lindamente escrito e com margens largas, Alexei Alexandrovich leu em voz alta novamente a passagem conclusiva. Não defendo a proteção em nome de interesses privados, mas sim do bem público, e igualmente das classes baixa e alta, disse ele, olhando por cima do pincenê para Oblonsky. Mas eles não conseguem entender isso? Estão agora absorvidos por interesses pessoais e se deixam levar por frases? Stepan Arkadyevich sabia que, quando Karenin começasse a falar sobre o que eles estavam fazendo e pensando, as palavras que não aceitariam seu relatório e eram a causa de tudo o que estava errado na Rússia, o fim se aproximava. E então, ele abandonou avidamente o princípio do livre comércio e concordou plenamente. Alexei Alexandrovich fez uma pausa, folheando pensativamente as páginas de seu manuscrito. A propósito, disse Stepan Arkadyevich, eu queria lhe pedir que, quando você for ver Pormoski, lhe desse uma dica de que eu ficaria muito feliz em receber essa nova nomeação de secretário do comitê da Agência Amalgamada das Companhias Ferroviárias e Bancárias do Sul. Stepan Arkadyevich já estava familiarizado com o título do cargo que cobiçava e o pronunciou rapidamente sem erro. Alexei Alexandrovich questionou sobre as atribuições deste novo comitê e ponderou. Ele estava considerando que o novo comitê não estaria agindo de alguma forma contrária às ideias que ele vinha defendendo. Mas como a influência do novo comitê era de natureza muito complexa, e suas ideias tinham ampla aplicação, ele não conseguiu decidir isso imediatamente e, tirando o pincenê, disse: Claro que posso mencionar isso a ele, mas qual é exatamente o seu motivo para desejar obter a nomeação? É um bom salário, subindo para 9 mil, e meus recursos. 9 mil, repetiu Alexei Alexandrovich, franzindo a testa. O alto salário fez refletir que, nesse aspecto, a posição proposta por Stepan Arkadyevich contrariava a tendência principal de seus próprios projetos de reforma, que sempre se inclinavam para a economia. Considero, e expressei minhas opiniões em uma nota sobre o assunto, que em nossos dias esses salários imensos são uma evidência da instabilidade econômica de nossas finanças. Mas o que fazer? Perguntou Stepan Arkadyevich. Suponha que um diretor de banco receba 10 mil? Bem, ele vale a pena. Ou um engenheiro receba 20 mil? Afinal, é uma coisa que cresce, sabe? Presumo que um salário seja o preço pago por uma mercadoria e que ele deve obedecer à lei da oferta e da procura. Se o salário for fixado sem qualquer consideração por essa lei, como, por exemplo, quando vejo dois engenheiros saindo da faculdade juntos, ambos igualmente bem treinados e eficientes, um recebendo 40 mil enquanto o outro se contenta com 2, ou quando vejo advogados e os sardos sem qualificações especiais nomeados diretores de empresas bancárias com salários altíssimos, concluo que o salário não é fixado de acordo com a lei da oferta e demanda, mas simplesmente por interesse pessoal. E isso é um abuso de grande gravidade em si mesmo, e que reage de forma prejudicial ao serviço público. Eu considero. Stepan Arkadyevich apressou-se em interromper seu cunhado. Sim, mas você tem que concordar que se trata de uma nova instituição de utilidade inquestionável que está sendo criada. Afinal, você sabe, é algo em crescimento. O que eles enfatizam particularmente é que a coisa seja conduzida honestamente, disse Stepan Arkadyevich com ênfase. Mas o significado da palavra honesto em Moscou não foi percebido por Alexei Alexandrovich. Honestidade é apenas uma qualificação negativa, disse ele. Bem, de qualquer forma, você me fará um grande favor, disse Stepan Arkadyevich, trocando uma palavra com Promoski só para conversar. Mas imagino que esteja mais nas mãos de Volgarinov, disse Alexei Alexandrovich. Volgarinov concordou plenamente no que lhe diz respeito, disse Stepan Arkadyevich, ficando vermelho. Stepan Arkadyevich corou ao ouvir aquele nome, pois estivera naquela manhã na casa do judeu Volgarinov e a visita deixara uma lembrança desagradável. Stepan Arkadyevich acreditava piamente que o comitê no qual ele estava tentando conseguir uma nomeação era um órgão público novo, genuíno e honesto, mas, naquela manhã, quando Volgarinov o fez esperar, intencionalmente e sem sombra de dúvida, por 2 horas com outros peticionários em sua sala de espera, ele de repente se sentiu inquieto. Quer se sentisse incomodado por ele, descendente de Rurik, o príncipe Oblonsky, ter sido mantido por 2 horas esperando ver um judeu ou por, pela primeira vez na vida, não estar seguindo o exemplo de seus ancestrais servindo ao governo, mas sim se desviando para uma nova carreira, de qualquer forma, ele se sentia muito incomodado. Durante aquelas 2 horas na sala de espera de Volgarinov, Stepan Arkadyevich, andando alegremente pela sala, puxando as suíças, conversando com outros peticionários e inventando um epigrama sobre sua posição, ocultava assiduamente dos outros e até de si mesmo o sentimento que estava experimentando. Mas, durante todo o tempo em que se sentiu incomodado e irritado, não soube explicar o porquê, se por não conseguir escrever o epigrama corretamente ou por algum outro motivo. Quando Volgarinov finalmente o recebeu com polidez exagerada e triunfo inconfundível diante de sua humilhação e praticamente recusou o favor que lhe fora pedido, Stepan Arkadyevich apressou-se em esquecer tudo o mais rápido possível e agora, só de lembrar, corou. Capítulo 18. Agora há algo sobre o qual quero falar, e você sabe o que é, sobre Ana, disse Stepan Arkadyevich, parando por um breve momento e se livrando da impressão desagradável. Assim que Oblonsky pronunciou o nome de Ana, o rosto de Alexei Alexandrovich se transformou completamente, toda a vida desapareceu e ele parecia cansado e morto. O que exatamente você quer de mim? Ele disse, movendo-se na cadeira e estalando seu pincenê. Um acordo definitivo, Alexei Alexandrovich. Um acordo para resolver a situação. Estou apelando a você. Não como um marido lesado, Stepan Arkadyevich ia dizer, mas, com medo de arruinar a negociação com isso, mudou as palavras. Não como um estadista, o que, inclusive, não tinha nada a ver com o caso, mas simplesmente como um homem de bom coração e um cristão. Você precisa ter pena dela, disse ele. Isto é, de que maneira, precisamente? Karenin disse suavemente. Sim, pena dela. Se você tivesse visto como eu a vi, passei um inverno inteiro com ela, você teria pena dela. A situação dela é horrível, simplesmente horrível. Eu havia imaginado isso, respondeu Alexei Alexandrovich com uma voz mais aguda, quase estridente. Que Anna Arkadyevna tinha tudo o que desejava para si mesmo. Oh, Alexei Alexandrovich, pelo amor de Deus, não nos deixe cair em recriminações. O que passou, passou. Você sabe o que ela quer e espera. O divórcio. Mas acredito que Anna Arkadyevna se recusa a se divorciar se eu impuser a condição de me deixar meu filho. Respondi nesse sentido e supus que o assunto estava encerrado. Considero encerrado? Gritou Alexei Alexandrovich. Mas calma, pelo amor de Deus, não se irrite, disse Stepan Arkadyevich, tocando o joelho do cunhado. O assunto não está encerrado. Se me permite recapitular, foi assim. Quando se separaram, vocês foram tão magnânimos quanto possível, estavam prontos para lhe dar tudo, a liberdade até o divórcio. Ela apreciou isso. Não, não pense assim. Ela apreciou. A tal ponto que, no primeiro momento, sentindo o quanto a havia prejudicado, não considerou e não podia considerar tudo. Desta forma, ela desistiu de tudo. Mas a experiência e o tempo mostraram que a situação dela é insuportável, impossível. A vida de Anna Arkadievna não pode ter interesse para mim. Alexei Alexandrovitch interveio, erguendo as sobrancelhas. Permita-me duvidar disso, exponeu Stepan Arkadievich gentilmente. A situação dela é intolerável para ela e não beneficia ninguém. Ela mereceu, dirá você. Ela sabe disso e não lhe pede nada. Diz claramente que não ousa pedir. Mas eu, todos nós, meus parentes, todos os que a amam, imploramos, suplicamos. Por que ela deveria sofrer? Quem se beneficia com isso? Com licença, mas, pelo que me parece, você está pretendendo me colocar na posição de culpado, observou Alexei Alexandrovitch. Oh, não, não, por favor, não, de jeito nenhum. Por favor, me entenda, disse Stepan Arkadievich, tocando-lhe a mão novamente, como se tivesse certeza de que esse contato físico amoleceria o cunhado. Só digo isso. A situação dela é intolerável, e você pode aliviá-la. E você não perderá nada com isso. Eu providenciarei tudo para você, para que não perceba. Você prometeu, sabia? A promessa já havia sido feita antes, e eu supus que a questão do meu filho resolveria a questão. Além disso, eu esperava que Anna Arkadievna tivesse generosidade suficiente. Alexei Alexandrovitch articulou com dificuldade, os lábios se contraindo e o rosto pálido. Ela deixa tudo nas mãos da sua generosidade. Ela implora uma coisa sua, que a liberte da situação impossível em que se encontra. Ela não pede pelo filho agora, Alexei Alexandrovitch. Você é um homem bom. Coloque-se no lugar dela por um minuto. A questão do divórcio para ela, na posição dela, não é uma questão de vida ou morte. Se você não tivesse prometido isso uma vez, ela teria se conformado com a situação. Teria continuado a viver no campo. Mas você prometeu, e ela lhe escreveu e se mudou para Moscou, e aqui está ela há 6 meses em Moscou. Onde cada encontro casual a corta no coração, todos os dias esperando uma resposta. Ora, é como manter um criminoso condenado por 6 meses com a corda no pescoço, prometendo-lhe talvez a morte, talvez misericórdia. Tenha piedade dela. E eu me encarregarei de providenciar tudo. Os escrúpulos do senhor? Não estou falando disso. Alexei Alexandrovitch interrompeu com desgosto. Mas talvez eu tenha prometido o que não tinha o direito de prometer. Então você volta atrás na sua promessa? Nunca me recusei a fazer tudo o que é possível, mas quero tempo para considerar o quanto do que prometi é possível. Não, Alexei Alexandrovitch. Gritou Oblonsky, pondo-se de pé. Eu não acredito nisso. Ela é infeliz como só uma mulher infeliz pode ser, e você não pode recusar isso. Tanto quanto possível do que prometi. O senhor professa ser um livre pensador, mas eu, como crente, não posso, em um assunto de tamanha gravidade, agir em oposição à lei cristã. Mas nas sociedades cristãs e entre nós, até onde sei, o divórcio é permitido, disse Stepan Arkadievich. O divórcio é sancionado até mesmo pela nossa igreja, e nós vemos. É permitido, sim, mas não no sentido. Alexei Alexandrovitch, não estou conseguindo te reconhecer, disse Oblonsky, após uma breve pausa. Não foi você, e não apreciávamos isso em você? Que perdoou tudo e, movido simplesmente pelo sentimento cristão, estava pronto para fazer qualquer sacrifício? Você mesmo disse, se alguém tirar sua túnica, dê a ele também sua capa. E agora... Eu imploro, disse Alexei Alexandrovitch estridentemente, levantando-se de repente com o rosto branco e o maxilar contraído. Imploro a você que largue isso. Largue. Esqueça esse assunto. Oh, não, não. Calma. Me perdoe se eu te ofendi, disse Stepan Arkadievich, estendendo a mão com um sorriso de constrangimento. Mas, como um mensageiro, eu estou simplesmente cumprindo a missão que me foi confiada. Alexei Alexandrovich estendeu-lhe a mão, ponderou um pouco e disse: preciso pensar bem e buscar orientação. Depois de amanhã, eu darei a resposta final, disse ele, após refletir por um momento. Capítulo 19. Stepan Arkadyevich estava prestes a ir embora quando Corney entrou para anunciar: Sergei Alexievich. Quem é Sergei Alexievich? Stepan Arkadyevich começou, mas lembrou-se imediatamente. Ah, Serioja, disse ele em voz alta. Sergei Alexievich. Pensei que fosse o diretor de algum departamento. Ana também me pediu para vê-lo, pensou. E ele se lembrou da expressão tímida e piedosa com que Ana lhe dissera ao se despedir. De qualquer forma, você o verá. Descubra exatamente onde ele está, quem está cuidando dele. E, Stiva, se for possível... Seria possível? Stepan Arkadyevich sabia o que significava aquele... Se fosse possível. Se fosse possível arranjar o divórcio para que ela pudesse ter o filho. Stepan Arkadyevich via agora que não adiantava sonhar com isso. Mas, ainda assim, estava feliz em ver o sobrinho. Alexei Alexandrovich lembrou ao cunhado que eles nunca falaram com o menino sobre sua mãe e implorou que ele não mencionasse uma única palavra sobre ela. Ele ficou muito doente depois daquele encontro com a mãe, que não havíamos previsto, disse Alexei Alexandrovich. De fato, temíamos por sua vida, mas com um tratamento racional e banho de mar no verão, ele recuperou as forças e agora, a conselho do médico, deixei-o ir para a escola. E certamente a companhia da escola teve um bom efeito sobre ele, e ele está perfeitamente bem e progredindo. Que belo sujeito ele cresceu! Não é mais Serioja, mas um Sergei Alexievich de corpo inteiro, disse Stepan Arkadyevich sorrindo enquanto olhava para o belo rapaz de ombros largos, de casaco azul e calças compridas, que entrava alerta e confiante. O rapaz parecia saudável e bem-humorado. Cumprimentou o tio como se fosse um estranho, mas, ao reconhecê-lo, corou e se afastou apressadamente, como se estivesse ofendido e irritado com alguma coisa. O rapaz aproximou-se do pai e entregou-lhe um bilhete com as notas que havia tirado na escola. Bem, isso é muito justo, disse seu pai. Você pode ir. Ele está mais magro e mais alto. E deixou de ser criança e virou menino. Gosto disso, disse Stepan Arkadyevich. Você se lembra de mim? O menino olhou rapidamente para seu tio. Sim, meu tio, ele respondeu, olhando para o pai, e novamente pareceu abatido. Seu tio o chamou e pegou sua mão. Bem, e como você está? Ele disse, querendo falar com ele, mas sem saber o que dizer. O menino, corando e sem responder, retirou a mão cautelosamente. Assim que Stepan Arkadyevich a soltou, lançou um olhar de dúvida para o pai e, como um pássaro solto, saiu correndo da sala. Um ano se passou desde a última vez que Serioja viu a mãe. Desde então, não ouviu mais nada sobre ela. E, ao longo daquele ano, frequentou a escola e fez amigos entre os colegas. Os sonhos e as lembranças da mãe, que o haviam deixado doente depois de vê-la, não ocupavam seus pensamentos agora. Quando voltavam à mente, Eris os afastava cuidadosamente, considerando-os vergonhosos e infantis, abaixo da dignidade de um menino e de um estudante. Sabia que seu pai e sua mãe estavam separados por alguma briga, sabia que precisava ficar com o pai e tentava se acostumar com a ideia. Ele não gostava de ver o tio tão parecido com a mãe, pois isso lhe trazia lembranças das quais se envergonhava. Aquilo lhe desagradava ainda mais porque, por algumas palavras que ouviu enquanto esperava na porta do escritório, e ainda mais pelos rostos do pai e do tio, supôs que deviam estar falando da mãe. E para não condenar o pai com quem vivia e de quem dependia, e acima de tudo, para não ceder ao sentimentalismo, que considerava tão degradante, Seryoja tentou não olhar para o tio, que viera perturbar sua paz de espírito e não pensar no que lhe recordava. Mas quando Stepan Arkadyevich, saindo atrás dele, o viu na escada e, chamando-o, perguntou-lhe como ele passava o tempo livre na escola, Seryoja falou mais livremente com ele, longe da presença do pai. Agora temos uma ferrovia, disse ele em resposta à pergunta do tio. É assim, entende? Dois sentam num banco, são os passageiros, e um fica de pé, ereto, no banco, e todos são atrelados a ela pelos braços ou pelos cintos, e correm por todos os cômodos. As portas são deixadas abertas de antemão. Bem, e ser o condutor dá um trabalho bem pesado. É esse que está de pé? Perguntou Stepan Arkadyevich sorrindo. Sim, você precisa de coragem e inteligência também. Especialmente quando eles param de repente e alguém cai. Sim, deve ser um assunto sério, disse Stepan Arkadyevich, observando com interesse melancólico os olhos ansiosos, como os de sua mãe, não infantis agora, não mais completamente inocentes. E embora tivesse prometido a Alexei Alexandrovich não falar de Ana, não conseguiu se conter. Você se lembra de sua mãe? Ele perguntou de repente. Não, não, disse Seryoja rapidamente. Ele corou e seu rosto se anuviou. E seu tio não conseguiu arrancar mais nada dele. Meia hora depois, seu tutor encontrou seu aluno na escada e por um longo tempo não conseguiu distinguir se ele estava de mau humor ou chorando. Ora, o que foi? Imagino que você tenha se machucado ao cair, perguntou o tutor. Eu disse que era um jogo perigoso e teremos que falar com o diretor. Se eu tivesse me machucado, ninguém teria descoberto, isso é certo. Bem, então o que aconteceu? Deixe-me em paz. Se eu me lembro ou se não me lembro. Importa isso a ele? Por que eu deveria me lembrar? Deixe-me em paz, disse ele, dirigindo-se não ao seu tutor, mas ao mundo inteiro. Capítulo 20. Stepan Arkadyevich, como de costume, não perdeu tempo em Petersburgo. Em Petersburgo, além dos negócios, do divórcio da irmã e da cobiçada nomeação, ele queria, como sempre, refrescar-se, como dizia, depois do mofo de Moscou. Apesar de seus cafés com música e ônibus, Moscou ainda era um pântano estagnado. Stepan Arkadyevich sempre sentiu isso. Depois de viver por algum tempo em Moscou, especialmente em relações próximas com sua família, ele estava consciente de uma depressão de espírito. Depois de passar um longo tempo em Moscou, sem nenhuma mudança, ele chegou a um ponto em que começou positivamente a se preocupar com o mau humor e as reprovações de sua esposa, com a saúde e a educação de seus filhos e com os pequenos detalhes de seu trabalho oficial. Até mesmo o fato de estar endividado o preocupava. Mas ele só precisava ir e ficar um pouco em Petersburgo. No círculo em que se movia, onde as pessoas viviam, realmente viviam, em vez de vegetar como em Moscou, e todas essas ideias desapareceram e derreteram de uma vez, como cera diante do fogo. Sua esposa? Naquele mesmo dia, ele estava conversando com o príncipe Tchetchensky. O príncipe Tchetchensky tinha esposa e família, pajens adultos no corpo, e ele também tinha outra família ilegítima de filhos. Embora a primeira família também fosse muito simpática, o príncipe Tchetchensky sentia-se mais feliz na segunda família e costumava levar o filho mais velho consigo para a segunda família e dizia a Stepan Arkadyevich que achava isso bom para o filho, ampliando as suas ideias. O que teriam dito a isso em Moscou? Seus filhos? Em Petersburgo, as crianças não impediam os pais de aproveitar a vida. As crianças eram criadas em escolas e não havia vestígios da ideia descabida que prevalecia em Moscou, na casa de Lvov, por exemplo, de que todos os luxos da vida eram para as crianças, enquanto os pais não tinham nada além de trabalho e ansiedade. Ali, as pessoas entendiam que um homem tem o dever de viver para si mesmo, como todo homem culto deveria viver. Suas funções oficiais? O trabalho oficial ali não era a labuta árdua e sem esperança que era em Moscou. Ali havia algum interesse pela vida oficial, um encontro casual, um serviço prestado, uma frase alegre, um talento para a mímica jocosa, e a carreira de um homem poderia ser construída num piscar de olhos. Assim fora com Brientsev, que Stepan Arkadyevich conhecera na véspera e que era um dos mais altos funcionários do governo naquele momento. Havia algum interesse em trabalhos oficiais como aquele. A atitude de Petersburgo em relação às questões financeiras teve um efeito especialmente reconfortante sobre Stepan Arkadyevich. Bartnyansky, que devia gastar pelo menos 50 mil, a julgar pelo estilo de vida que levava, fizera um comentário interessante no dia anterior sobre o assunto. Enquanto conversavam antes do jantar, Stepan Arkadyevich disse a Bartnyansky: "Imagino que você seja amigo de Mordvinsky. Faça-me um favor. Fale com ele, por favor. Por mim. Há um cargo que eu gostaria de ocupar, o de membro da comissão." "Ah, não vou me lembrar de tudo isso se você me contar. Mas o que te dá vontade de ter a ver com ferrovias e judeus? Entenda como quiser, é um negócio baixo." Stepan Arkadyevich não disse a Bartnyansky que era uma coisa crescente. Bartnyansky não teria entendido isso. "Eu quero dinheiro. Não tenho nada para viver." "Você está vivo, não está?" "Sim, mas endividado." "Mas você está? Muito?" perguntou Bartnyansky, compreensivo. "Sim, muito. Minha dívida é de 20 mil. Bartnyansky caiu na gargalhada bem-humorada. "Ah, que sortudo!" disse ele. "Minhas dívidas chegam a 1,5 milhão e eu não tenho nada, e ainda assim consigo viver, como você vê." Stepan Arkadyevich viu a correção dessa visão não apenas em palavras, mas em fatos. Zhikhov devia 300 mil e não tinha um centavo para se abençoar, e vivia, e com estilo também. O conde Krivtsov era considerado um caso perdido por todos e ainda assim mantinha duas amantes. Petrovsky havia gastado 5 milhões e ainda vivia exatamente no mesmo estilo, sendo até gerente no departamento financeiro com um salário de 20 mil. Mas, além disso, Petersburgo tinha um efeito fisicamente agradável em Stepan Arkadyevich. Rejuvenescia-o. Em Moscou, às vezes, ele encontrava um fio de cabelo grisalho na cabeça, adormecia depois do jantar, espreguiçava-se, subia lentamente as escadas, respirando pesadamente, aborrecia-se com a companhia de moças e não dançava em bailes. Em Petersburgo, ele sempre se sentia 10 anos mais jovem. Sua experiência em Petersburgo foi exatamente o que lhe fora descrito no dia anterior pelo príncipe Piotr Oblonsky, um homem de 60 anos que acabara de voltar do exterior. "Não sabemos como se vive aqui", disse Piotr Oblonsky. "Passei o verão em Baden e você não acreditaria, me senti um jovem. Ao vislumbrar uma mulher bonita, meus pensamentos... Janta-se e bebe-se uma taça de vinho. E sente-se forte e pronto para tudo. Voltei para a Rússia. Precisava ver minha esposa e, além disso, ir para minha casa de campo. E lá, você mal acreditaria. Em 15 dias, vesti um roupão e desisti de me vestir para o jantar. Nem preciso dizer que não tinha mais pensamentos sobre mulheres bonitas. Tornei-me um cavalheiro de idade. Não me restava nada além de pensar na minha salvação eterna. Parti para Paris. Eu estava tão certo quanto possível de uma vez." Stepan Arkadyevich sentiu exatamente a diferença que Piotr Oblonsky descreveu. Em Moscou, degenerou-se tanto que, se tivesse que ficar lá por muito tempo, poderia ter pensado seriamente em sua salvação. Em Petersburgo, sentiu-se novamente um homem do mundo. Entre a princesa Betsy Tverskaya e Stepan Arkadyevich, havia relações bastante curiosas há muito tempo. Stepan Arkadyevich sempre flertava com ela de brincadeira e costumava dizer-lhe, também de brincadeira, as coisas mais indecorosas, sabendo que nada a encantava tanto. No dia seguinte à sua conversa com Karenin, Stepan Arkadievich foi vê-la e sentiu-se tão jovem que, nesse flerte, brincalhão e sem sentido, foi tão longe que não soube como se desvencilhar, pois, infelizmente, estava tão longe de se sentir atraído por ela que a considerou positivamente desagradável. O que tornava difícil mudar de assunto era o fato de ele ser muito atraente para ela, de modo que ficou consideravelmente aliviado com a chegada da princesa Miakaya, que interrompeu seu tete-a-tete. — Ah, então você está aqui? — disse ela ao vê-lo. — Bem, e as notícias da sua pobre irmã? — Não precisa me olhar assim? — acrescentou. — Desde que todos se voltaram contra ela, todos aqueles que são mil vezes piores do que ela, acho que ela fez uma coisa muito boa. — Não consigo perdoar Vronsky por não me avisar quando ela estava em Petersburgo. Eu teria ido vê-la e andado com ela por toda parte. — Por favor, mande lembranças minhas. Venha, conte-me sobre ela. Sim, a posição dela é muito difícil. Ela começou Stepan Arkadievich, aceitando-a na simplicidade de seu coração como moeda de lei às palavras da princesa Miakaya. Conte-me sobre ela. A princesa Miakaya o interrompeu imediatamente, como sempre fazia, e começou a falar ela mesma. Ela fez o que todos fazem, menos eu. Só que escondem. Mas era... não seria mentirosa. E fez uma bela coisa. E fez melhor ainda em despistar aquele seu cunhado maluco. Com licença. Todo mundo dizia que ele era tão esperto. Tão esperto. Eu era o único que dizia que ele era um tolo. Agora que ele está tão próximo de Lídia Ivanovna e Landau, todos dizem que ele é louco. E eu preferiria não concordar com todos. Mas desta vez não consigo evitar. Ah, por favor, explique, disse Stepan Arkadievich. O que significa isso? Ontem, eu encontrei em nome da minha irmã e pedi que me desse uma resposta final. Ele não me respondeu e disse que pensaria no assunto. Mas esta manhã, em vez de uma resposta, recebi um convite da Condessa Lídia Ivanovna para esta noite. Ah, então é isso? É isso, disse a princesa Miakaya alegremente. Eles vão perguntar a Landau o que ele vai dizer. Perguntar a Landau? Para quê? Quem ou o que é Landau? O quê? Você não conhece Jules Landau? O famoso Jules Landau? O vidente? Ele também é louco, mas o destino da sua irmã depende dele. Veja, o que acontece em viver na província? Você não sabe nada de nada. Landau, veja bem. Era comissário em uma loja em Paris e foi ao médico. E na sala de espera do médico adormeceu e, dormindo, começou a dar conselhos a todos os pacientes. E que conselho maravilhoso! Então, a esposa de Yuri Meledinsky, você sabe, um inválido, ouviu falar desse Landau e o levou para ver o marido dela. Ele o curou, o marido dela. Embora eu não possa dizer que tenha lhe feito muito bem, pois ele continua tão frágil quanto sempre foi, mas acreditaram nele e o levaram consigo para a Rússia. Aqui houve uma corrida geral por ele e ele começou a tratar todo mundo. Ele curou a condessa Bezubova e ele se apaixonou tanto por, e ela se apaixonou tanto por ele que ela o adotou. Adotou? Sim, como filho dela. Ele não é mais Landau, mas Conde Bezubov. Mas isso não é o caso. Mas, Lídia, eu gosto muito dela, mas ela tem um parafuso a menos. Perdeu o coração para esse Landau e nada está resolvido na casa dela ou na de Alexei Alexandrovich sem ele. E assim o destino de sua irmã está agora nas mãos de Landau, também conhecido como Conde Bezubov. Capítulo 21. Depois de um jantar especial e muito conhaque bebido no Bar Chenianskis, Stepan Arkadievich, um pouco mais tarde do que o horário combinado, foi à casa da Condessa Lídia Ivanovna. Quem mais está com a Condessa? Um francês? Stepan Arkadievich perguntou ao porteiro, olhando para o sobretudo familiar de Alexei Alexandrovich e um sobretudo estranho, de aparência um tanto simplista, com fechos. Alexei Alexandrovich Karenin e Conde Bezubov, respondeu o porteiro severamente. A princesa Myakaya acertou, pensou Stepan Arkadyevich, enquanto subia as escadas. Ora, muito curioso. Seria melhor, porém, fazer amizade com ela. Ela tem imensa influência. Se ela dissesse uma palavra a Pomorsky, o negócio seria certo. Ainda estava bastante claro lá fora, mas na pequena sala de estar da Condessa Lídia Ivanovna, as persianas estavam fechadas e os candeeiros acesos. A uma mesa redonda, sob um candeeiro, estavam sentados a Condessa e Alexei Alexandrovich, conversando baixinho. Um homem baixo e magro, muito pálido e bonito, com ancas femininas e pernas arqueadas, olhos belos e brilhantes e cabelos longos que caíam sobre a gola do casaco, estava parado no fundo da sala a contemplar os retratos na parede. Depois de cumprimentar a dona da casa e Alexei Alexandrovich, Stepan Arkadyevich não resistiu a lançar mais um olhar para o homem desconhecido. Monsieur Landau, a condessa dirigiu-se a ele com uma suavidade e cautela que impressionaram Oblonsky e os apresentou. Landau olhou em volta apressadamente, aproximou-se e, sorrindo, pousou a mão úmida e sem vida na mão estendida de Stepan Arkadyevich e imediatamente se afastou, voltando a contemplar os retratos. A condessa e Alexei Alexandrovich se entreolharam significativamente. Estou muito feliz em vê-lo, especialmente hoje, disse a condessa Lídia Ivanovna, apontando para Stepan Arkadyevich um assento ao lado de Karenin. Eu apresentei você a ele como Landau, disse ela em voz baixa, olhando para o francês, e logo em seguida para Alexei Alexandrovich. Mas ele é, na verdade, o Conde Bezubov, como você provavelmente sabe. Só que ele não gosta do título. Sim, ouvi dizer, respondeu Stepan Arkadyevich. Dizem que ele curou completamente a Condessa Bezubova. Ela esteve aqui hoje, coitada, disse a Condessa, virando-se para Alexei Alexandrovich. Esta separação é terrível para ela. É um golpe tanto. E ele vai mesmo? Questionou Alexei Alexandrovich. Sim, ele vai para Paris. Ele ouviu uma voz ontem, disse a Condessa Lídia Ivanovna, olhando para Stepan Arkadyevich. Ah, uma voz, repetiu Oblonsky, sentindo que deveria ser o mais circunspecto possível naquela sociedade, onde algo peculiar estava acontecendo ou iria acontecer, para o qual ele não tinha a chave. Seguiu-se um momento de silêncio, após o qual a Condessa Lídia Ivanovna, como se abordasse o tema principal da conversa, disse com um belo sorriso a Oblonsky. Eu conheço há muito tempo e estou muito feliz em conhecê-lo melhor. Os amigos de nossos amigos são nossos amigos. Mas para ser um verdadeiro amigo, é preciso entrar no estado espiritual do amigo. E temo que você não esteja fazendo isso no caso de Alexei Alexandrovich. Entende o que quero dizer? Disse ela, erguendo seus belos olhos pensativos. Em parte, condessa. Compreendo a posição de Alexei Alexandrovich, disse Oblonsky. Sem ter uma ideia clara do que estava falando, ele preferiu se limitar às generalidades. A mudança não está em sua posição externa, disse severamente a condessa Lídia Ivanovna, seguindo com olhos de amor a figura de Alexei Alexandrovich, enquanto ele se levantava e caminhava em direção a Landau. Seu coração mudou, um novo coração lhe foi concedido, e temo que você não compreenda completamente a mudança que ocorreu nele. Ah, bem, em linhas gerais, consigo conceber a mudança. Sempre fomos amigos, e agora? Disse Stepan Arkadyevich, respondendo com um olhar simpático à expressão da condessa e ponderando mentalmente a questão de qual dos dois ministros ela tinha mais intimidade para saber sobre qual pedir que ela falasse por ele. A mudança que ocorreu nele não pode diminuir seu amor pelo próximo. Pelo contrário, essa mudança só pode intensificar o amor em seu coração. Mas receio que você não me entenda. Não quer um pouco de chá? Disse ela, com os olhos indicando o lacaio, que servia chá em uma bandeja. Não exatamente, condessa. Claro, azar dele. Sim, O infortúnio que provou ser o maior será a maior felicidade. Quando seu coração foi renovado, ficou cheio dela, disse ela, olhando com os olhos cheios de amor para Stepan Arkadyevich. Acredito que devo pedir a ela para falar com os dois, pensou Stepan Arkadyevich. Ah, claro, condessa, disse ele. Mas imagino que tais mudanças sejam um assunto tão privado que ninguém, nem mesmo um amigo mais íntimo, se importaria em falar sobre elas. Pelo contrário, devemos falar livremente e ajudar uns aos outros. Sim, sem dúvida, mas há uma grande diferença de convicções, que além disso, disse Oblonsky com um sorriso suave. Não pode haver diferença quando se trata de uma questão de verdade sagrada? Ah, não, claro, mas... E Stepan Arkadyevich fez uma pausa, confuso. Finalmente entendeu que estavam falando de religião. Imagino que ele vá dormir imediatamente, disse Alexei Alexandrovich num sussurro cheio de significado, dirigindo-se a Lídia Ivanovna. Stepan Arkadyevich olhou ao redor. Landau estava sentado à janela, apoiado no cotovelo e no encosto da cadeira, com a cabeça baixa, percebendo que todos os olhares estavam voltados para ele, ergueu a cabeça e deu um sorriso de ingenuidade infantil. Não ligue para isso, disse Lídia Ivanovna e puxou delicadamente uma cadeira para Alexei Alexandrovich. Observei, ela começava, quando um lacaio entrou na sala com uma carta. Lídia Ivanovna passou os olhos rapidamente pelo bilhete e, pedindo licença, escreveu uma resposta com extraordinária rapidez, entregou-a ao homem e voltou para a mesa. Observei, continuou, que o povo de Moscou, especialmente os homens, é mais indiferente à religião do que qualquer outra pessoa. Ah, oh não, condessa. Eu pensava que o povo de Moscou tinha a reputação de ser o mais firme na fé, respondeu Stepan Arkadyevich. Mas, pelo que posso perceber, você infelizmente é um dos indiferentes, disse Alexei Alexandrovich, virando-se para ele com um sorriso cansado. Como alguém pode ser indiferente? Disse Lídia Ivanovna. Não estou tão indiferente a esse assunto quanto estou esperando em suspense, disse Stepan Arkadyevich com seu sorriso mais depreciativo. Dificilmente creio que chegou a hora de tais perguntas para mim. Alexei Alexandrovich e Lídia Ivanovna se entreolharam. Nunca podemos dizer que chegou a nossa hora ou não, disse Alexei Alexandrovich severamente. Não devemos pensar se estamos prontos ou não. A graça de Deus não se guia por considerações humanas. Às vezes, ela não chega àqueles que a buscam, e chega àqueles que não estão preparados, como Saul. Não, acho que ainda não, disse Lídia Ivanovna, que enquanto isso observava os movimentos do francês. Landau se levantou e foi até eles. Você me permite ouvir? Ele perguntou. Oh, sim, eu não quero incomodá-lo, disse Lídia Ivanovna, olhando-o com ternura. Sente-se aqui conosco. Basta não fechar os olhos para apagar a luz, continuou Alexei Alexandrovich. Ah, se vocês conhecessem a felicidade que conhecemos, sentindo sua presença sempre em nossos corações, disse a condessa Lídia Ivanovna com um sorriso arrebatador. Mas um homem pode às vezes se sentir indigno de atingir essa altura, disse Stepan Arkadyevich, consciente da hipocrisia em admitir essa altura religiosa, mas, ao mesmo tempo, incapaz de reconhecer suas opiniões livres pensadores diante de uma pessoa que, com uma única palavra a Pomorsky, poderia lhe garantir a cobiçada nomeação. Você quer dizer que o pecado o retém? Disse Lídia Ivanovna. Mas essa é uma ideia falsa. Não há pecado para os crentes. O pecado deles foi expiado. Perdão, acrescentou ela, olhando para o lacaio, que voltou com outra carta. Ela a leu e respondeu verbalmente. Amanhã, na casa da Granduquesa, digamos. Para o crente, o pecado não existe, continuou. Sim, mas a fé sem obras é morta, disse Stepan Arkadyevich, lembrando-se da frase do catecismo e apenas pelo seu sorriso se apegando à sua independência. Aí está. Uma referência à Epístola de São Tiago, disse Alexei Alexandrovich, dirigindo-se a Lidia Ivanovna, com um certo tom de reprovação. Era inconfundivelmente um assunto que já haviam discutido mais de uma vez. Que mal foi causado pela falsa interpretação daquela passagem? Nada impede os homens de crer como essa interpretação errônea. Não tenho obras, portanto não posso crer. Embora isso não seja dito o tempo todo, mas o oposto é dito. Esforça-se por Deus, salvar a alma pelo jejum, disse a Condessa Lidia Ivanovna com desprezo e nojo. Essas são as ideias grosseiras dos nossos monges. No entanto, isso não é dito em nenhum lugar. É muito mais simples e fácil, acrescentou ela, olhando para Oblonsky com o mesmo sorriso encorajador com que na corte encorajava as jovens damas de companhia, desconcertadas com o novo ambiente da corte. Somos salvos por Cristo, que sofreu por nós. Somos salvos pela fé, acrescentou Alexei Alexandrovich com um olhar de aprovação às suas palavras. Você entende inglês? Perguntou Lidia Ivanovna, e recebendo uma resposta afirmativa, ela se levantou e começou a olhar uma prateleira de livros. Quero ler para ele Saúde e Felicidade, ou Sob a Asa, disse ela, olhando interrogativamente para Karenine. E, encontrando o livro sentando-se novamente em seu lugar, abriu-o. É muito curto. Nele se descreve o caminho pelo qual a fé pode ser alcançada e a felicidade, acima de toda a bem-aventurança terrena com que ela preenche a alma. O crente não pode ser infeliz porque não está sozinho, mas você verá. Ela estava se preparando para ler quando o lacaio entrou novamente. Madame Borosdina, diga a ela, amanhã às 14h. Sim, disse ela, colocando o dedo no lugar do livro e olhando para a frente com seus belos olhos pensativos. É assim que a verdadeira fé age. Você conhece Marie Sanina? Sabe de seu problema? Ela perdeu seu único filho. Ela estava em desespero. E o que aconteceu? Ela encontrou este consolador e agora agradece a Deus pela morte de seu filho. Tal é a felicidade que a fé traz. Ah, sim, isso é o máximo, disse Stepan Arkadievich, contente por eles irem ler e lhe darem a chance de se recompor. Não, pelo que vejo, é melhor não perguntar nada a ela hoje, pensou. Se ao menos eu conseguisse sair dessa sem me meter em encrenca. Será chato para você, disse a Condessa Lidia Ivanovna, dirigindo-se a Landau. Você não sabe inglês, mas é curto. Ah, eu entenderei, disse Landau com o mesmo sorriso e fechou os olhos. Alexei Alexandrovich e Lidia Ivanovna trocaram olhares significativos e a leitura começou. Capítulo 22. Stepan Arkadievich sentiu-se completamente perplexo com a estranha conversa que ouvia pela primeira vez. A complexidade de Petersburgo, via de regra, exercia sobre ele um efeito estimulante, despertando-o da estagnação moscovita. Mas ele gostava dessas complicações e as compreendia apenas nos círculos que conhecia e nos quais se sentia à vontade. Nesse ambiente desconhecido, sentia-se perplexo e desconcertado e não conseguia se orientar, enquanto ouvia a Condessa Lidia Ivanovna, consciente dos belos ingênuos, ou talvez astutos, não conseguia decidir qual. Olhos de Landau fixos nele. Stepan Arkadievich começou a sentir um peso peculiar em sua cabeça. As ideias mais incongruentes se confundiam em sua cabeça. Maria Sanina está feliz com a morte do filho. Como seria bom fumar agora? Para se salvar, basta acreditar. E os monges não sabem como fazer, mas Condessa Lidia Ivanovna sabe. E por que minha cabeça está tão pesada? É o conhaque ou toda essa esquisitice? Enfim, imagino que não fiz nada de errado até agora. Mas, de qualquer forma, não adianta perguntar a ela agora. Dizem que obrigam a gente a rezar. Só espero que não me obriguem. Isso seria imbecil demais. E que coisa ela está lendo. Mas ela tem um bom sotaque. Nandal, Bezubov. Para que serve esse Bezubov? De repente, Stepan Arkadievich percebeu que seu maxilar inferior estava bocejando incontrolavelmente. Puxou os bigodes para disfarçar o bocejo e se recompôs. Mas logo depois percebeu que estava adormecendo e prestes a roncar. Recuperou-se no exato momento em que a voz da Condessa Lidia Ivanovna dizia: "Ele está dormindo." Stepan Arkadievich estremeceu de consternação, sentindo-se culpado e apanhado. Mas logo se tranquilizou ao ver que as palavras "ele está dormindo" não se referiam a ele, mas a Landau. O francês dormia, assim como Stepan Arkadievich. Mas o fato de Stepan Arkadievich estar dormindo teria os ofendido, como ele pensava, embora mesmo isso, pensou, pudesse não ser verdade, pois tudo parecia tão estranho. Enquanto o fato de Landau estar dormindo os deleitava extremamente, especialmente a Condessa Lídia Ivanovna. "Meu amigo", disse Lídia Ivanovna, segurando cuidadosamente as dobras do seu vestido de seda para que não farfalhassem e, em sua excitação, chamando Karenin não de Alexei Alexandrovich, mas de "meu amigo", "dê-lhe a mão. O senhor não está vendo?" "Shh", sibilou ela para o lacaio quando ele entrou novamente. "Não estou em casa." O francês dormia, ou fingia dormir, com a cabeça apoiada no encosto da cadeira e sua mão úmida, pousada no joelho, fazia movimentos leves, como se tentasse pegar alguma coisa. Alexei Alexandrovich levantou-se, tentou se mover com cuidado, mas tropeçou na mesa, aproximou-se e segurou a mão do francês. Stepan Arkadievich também se levantou e, arregalando os olhos, tentando acordar se estivesse dormindo, olhou primeiro para um e depois para o outro. Era tudo real. Stepan Arkadievich sentiu que sua cabeça piorava cada vez mais. A pessoa que entrou por último, aqui vem pedir que ela saia, que ela saia, articulou o francês sem abrir os olhos. O senhor me desculpe, mas como está vendo, volte em torno das 10 horas, ou melhor, amanhã. Que ela saia, repetiu o francês com impaciência. Estou eu, não é isso? E recebendo uma resposta afirmativa, Stepan Arkadievich, esquecendo-se do favor que pretendia pedir a Lídia Ivanovna e dos assuntos da irmã, sem se importar com nada, mas tomado pelo único desejo de ir embora o mais rápido possível, saiu na ponta dos pés e correu para a rua como se tivesse saído de uma casa infestada de peste. Por um longo tempo, conversou e brincou com o motorista do táxi, tentando se recuperar. No teatro francês, onde chegou para o último ato, e depois no restaurante tártaro, após o champanhe, Stepan Arkadievich sentiu-se um pouco revigorado na atmosfera a que estava acostumado. Mas ainda assim se sentiu completamente diferente de si, mesmo durante toda a noite. Ao chegar à casa de Piotr Oblonsky, onde este se encontrava hospedado, Stepan Arkadievich encontrou um bilhete de Betsy. Ela lhe escreveu dizendo que estava ansiosa para terminar a conversa interrompida e implorando que ele voltasse no dia seguinte. Mal havia lido o bilhete e franziu a testa ao ler seu conteúdo. Ouviu lá embaixo o passo pesado dos criados, carregando algo pesado. Stepan Arkadievich saiu para olhar. Era o rejuvenescido Piotr Oblonsky. Estava tão bêbado que não conseguia subir as escadas, mas mandou que o colocassem de pé quando viu Stepan Arkadievich e, agarrando-se a ele, caminhou com ele até o quarto e lá começou a lhe contar como havia passado a noite e adormeceu enquanto fazia isso. Stepan Arkadievich estava muito deprimido, o que raramente acontecia com ele, e por um longo tempo não conseguiu dormir. Tudo o que lhe vinha à mente era repugnante. Mas o mais repugnante de tudo, como se fosse algo vergonhoso, era a lembrança da noite que passara na casa da Condessa Lídia Ivanovna. No dia seguinte, ele recebeu de Alexei Alexandrovich uma resposta final, recusando-se a conceder o divórcio a Ana, e entendeu que essa decisão se baseava no que o francês havia dito em seu transe real ou fingido. Capítulo 23. Para levar a cabo qualquer empreendimento na vida familiar, é necessário que haja uma separação completa entre marido e mulher ou um acordo amoroso. Quando as relações de um casal são instáveis e nenhuma coisa nem outra, nenhum tipo de empreendimento pode ser empreendido. Muitas famílias permanecem anos no mesmo lugar, embora marido e mulher estejam cansados disso, simplesmente porque não há divisão nem acordo completo entre eles. Tanto Vronsky quanto Anna sentiam a vida em Moscou insuportável, com o calor e a poeira, quando o sol da primavera era seguido pelo brilho do verão, e todas as árvores nos bulevares já estavam há muito tempo cobertas de folhas, cobertas de poeira. Mas não voltaram para Vozdvizhenskoy, como haviam combinado há muito tempo. Continuaram em Moscou, embora ambos detestassem, pois ultimamente não havia chegado a um acordo entre eles. A irritabilidade que os mantinha separados não tinha causa externa, e todos os esforços para chegar ao entendimento a intensificavam, em vez de apagá-la. Era uma irritação interna, baseada na mente dela na convicção de que o amor dele havia diminuído, na dele, no arrependimento por ele ter se colocado em uma situação difícil por ela, que ela, em vez de amenizar, tornava ainda mais difícil. Nenhum dos dois expressou plenamente sua mágoa, mas consideravam-se culpados e tentavam, por todos os pretextos, provar isso um ao outro. Aos olhos dela, todo ele, com todos os seus hábitos, ideias, desejos, com todo o seu temperamento espiritual e físico, era uma coisa só: amor por mulheres, e esse amor, ela sentia, deveria ser inteiramente concentrado nela. Esse amor era menor, consequentemente, como ela raciocinava, ele devia ter transferido parte do seu amor para outras mulheres ou para outra mulher, e ela tinha ciúmes. Tinha ciúmes não de uma mulher em particular, mas da diminuição do amor dele. Não tendo encontrado um objeto para o seu ciúme, ela estava à procura dele. Ao menor sinal, transferia o seu ciúme de um objeto para o outro. Ora, tinha ciúmes daquelas mulheres vulgares com quem ele poderia ter tão facilmente renovado os seus antigos laços de solteiro. Ora, tinha ciúmes das mulheres da sociedade que ele pudesse encontrar. Ora, tinha ciúmes da rapariga imaginária com quem ele pudesse querer casar, por quem romperia com ela. E essa última forma de ciúme a torturava mais do que tudo, especialmente porque ele imprudentemente lhe disse, em um momento de franqueza, que sua mãe o conhecia tão pouco que teve a audácia de tentar persuadi-lo a se casar com a jovem princesa Sorokina. E, com os ciúmes dele, Anna indignava-se contra ele e encontrava motivos para indignação em tudo. Culpava-o por tudo o que era difícil em sua posição. A agonizante situação de suspense pela qual passara em Moscou, a lentidão e a indecisão de Alexei Alexandrovich, sua solidão, ela atribuía tudo a ele. Se ele a amasse, teria visto toda a amargura de sua situação e a teria resgatado dela. Por ela estar em Moscou e não no campo, ele também era culpado. Não podia viver enterrado no campo como ela gostaria. Ele precisava de companhia e a colocara naquela situação terrível cuja amargura não queria ver. E, mais uma vez, era culpa dele que ela estivesse para sempre separada do filho. Nem mesmo os raros momentos de ternura que surgiam de tempos em tempos a acalmavam. Na ternura dele, ela agora via uma sombra de complacência, de autoconfiança, que não existia antigamente e que a exasperava. Era o crepúsculo. Anna estava sozinha, esperando que ele voltasse de um jantar de solteiro. Ela andava de um lado para o outro no escritório dele, no cômodo onde o barulho da rua era menos ouvido, e refletia sobre cada detalhe da briga do dia anterior, voltando das palavras ofensivas e bem lembradas da briga para o que havia sido o motivo dela, e ela finalmente chegou à sua origem. Por um longo tempo, ela mal pôde acreditar que a discórdia deles tivesse surgido de uma conversa tão inofensiva, de tão pouca importância para ambos. Mas, na verdade, tinha sido. Tudo surgiu das risadas dele sobre as escolas femininas, declarando que eram inúteis enquanto ela as defendia. Ele havia falado com desdém sobre a educação feminina em geral e dito que Anna, a protegida inglesa de Anna, não tinha a menor necessidade de saber nada de física. Isso irritou Anna. Ela viu nisso uma referência desdenhosa às suas ocupações e pensou em uma frase para retribuir a dor que ele lhe causara. Não espero que você me entenda, nem que entenda meus sentimentos, como qualquer pessoa que me amasse, mas eu esperava simples delicadeza, disse ela. E ele realmente corou de irritação e disse algo desagradável. Ela não conseguia se lembrar da resposta, mas naquele momento, com um desejo inconfundível de magoá-la também, ele disse: Não sinto interesse algum na sua paixão por essa garota. É verdade, porque vejo que não é natural. A crueldade com que ele destruiu um mundo que ela havia construído para si mesma tão laboriosamente para poder suportar sua vida difícil, a injustiça com que ele a acusou de afetação, de artificialidade, tudo isso a irritava. Sinto muito que nada além do que é grosseiro e material seja compreensível e natural para você, ela disse e saiu da sala. Quando ele foi até ela ontem à noite, eles não mencionaram a briga. Mas ambos sentiram que ela havia sido amenizada, mas não havia terminado. Hoje, ele não estava em casa o dia todo, e ela se sentia tão sozinha e miserável por estar em maus termos com ele que queria esquecer tudo, perdoá-lo e se reconciliar com ele. Ela queria jogar a culpa em si mesma e justificá-lo. A culpa é minha. Eu estou irritada e com um ciúme doentio. Vou me reconciliar com ele e vamos para o campo. Lá ficarei mais em paz. Anormal? Lembrou-se de repente da palavra que mais a magoou. Não tanto a palavra em si, mas a intenção de feri-la com o que foi dito. Eu sei o que ele quis dizer. Ele quis dizer, anormal, não amar a minha própria filha, amar o filho de outra pessoa. O que ele sabe sobre o amor por crianças, sobre o meu amor por Serioja, a quem sacrifiquei por ele? Mas esse desejo de me ferir, não, ele ama outra mulher, deve ser isso. E percebendo que, enquanto tentava recuperar a paz de espírito, havia percorrido o mesmo círculo que tantas vezes antes e retornado ao seu antigo estado de exasperação, ficou horrorizada consigo mesma. Será impossível? Será que está além do meu controle? Disse para si mesma. E recomeçou do início. Ele é sincero. É honesto e me ama. Eu o amo e em poucos dias o divórcio virá. O que mais eu quero? Quero paz de espírito e confiança e assumirei a culpa. Sim, agora, quando ele chegar, direi a ele que estava errada, embora não estivesse, e partiremos amanhã. E para não pensar mais e ser tomada pela irritabilidade, ela ligou e ordenou que as caixas fossem trazidas para embalar suas coisas para o campo. Às 10 horas, Vronsky entrou. Capítulo 24. Bem, foi bom? Ela perguntou, saindo para encontrá-lo com uma expressão penitente e mansa. Foi como sempre, respondeu ele, percebendo de relance que ela estava de bom humor. Ele já estava acostumado a essas transições e ficou particularmente feliz em vê-las hoje, pois ele próprio estava de ótimo humor. O que eu vejo? Vamos, que bom, disse ele apontando para as caixas no corredor. Sim, precisamos ir. Saí para dar uma volta de carro e o tempo estava tão bom que eu ansiava por estar no campo. Não há nada que a impeça, há? É a única coisa que desejo. Eu voltarei logo e conversaremos sobre isso. Só quero trocar de casaco. Peço um chá. E ele foi para o seu quarto. Havia algo mortificante na maneira como ele disse vamos, isso é bom, como se diz a uma criança quando ela para de ser travessa, e ainda mais mortificante era o contraste entre o tom penitente dela e o tom autoconfiante dele, e por um instante ela sentiu ânsia de conflito ressurgindo dentro dela, mas, fazendo um esforço, ela a superou e encontrou Vronsky tão bem-humorado quanto antes. Quando ele entrou, ela lhe contou, repetindo em parte frases que havia preparado de antemão, como havia passado o dia e seus planos de viagem. Sabe, isso me veio quase como uma inspiração, disse ela. Por que esperar aqui pelo divórcio? Não será a mesma coisa no campo? Não posso esperar mais. Não quero continuar esperando, não quero ouvir nada sobre divórcio. Já decidi que ele não terá mais nenhuma influência na minha vida. Você concorda? Ah, sim, ele disse, olhando inquieto para o rosto animado dela. O que você fez? Quem estava lá? Ela perguntou após uma pausa. Vronsky mencionou os nomes dos convidados. O jantar foi de primeira, assim como a corrida de barcos, e tudo foi bastante agradável. Mas em Moscou nunca se consegue fazer nada sem um certo ridículo. Uma espécie de dama apareceu em cena, professora de natação da Rainha da Suécia, e nos deu uma demonstração de sua habilidade. Como? Ela nadou? Perguntou Anna, franzindo a testa. Com um traje vermelho absurdo de desnatação. Ela era velha e horrível também. Então, quando vamos? Que fantasia absurda! Ora, então ela nadava de alguma forma especial? Disse Anna, sem responder. Não tinha absolutamente nada. É só o que eu digo. Foi uma tremenda estupidez. Bem, então, quando você pensa em ir? Anna balançou a cabeça como se estivesse tentando afastar alguma ideia desagradável. Quando? Ora, quanto mais cedo, melhor. Amanhã não estaremos prontos? Talvez depois de amanhã. Sim. Ah, não, espera um minuto. Depois de amanhã, domingo, tenho que ir à casa de mamãe, disse Vronsky, constrangido, pois assim que pronunciou o nome da mãe, percebeu seus olhos atentos e desconfiados. Seu constrangimento confirmou a suspeita dela. Ela a corou intensamente e se afastou dele. Agora não era mais a professora de natação da Rainha da Suécia que preenchia a imaginação de Anna, mas a jovem princesa Sorokina. Ela estava hospedada em uma aldeia perto de Moscou com a Condessa Vronskaya. Você não pode ir amanhã? Ela disse. Bem, não. As escrituras e o dinheiro para o negócio que estou fazendo lá, não consigo arranjar amanhã, respondeu ele. Se for assim, não iremos de jeito nenhum. Ora, mas por quê? Não irei mais tarde, segunda-feira ou nunca. Para quê? Perguntou Vronsky, como se estivesse espantado. Ora, isso não faz sentido. Não tem sentido para você, porque você não se importa comigo. Você não se importa em entender a minha vida. A única coisa com que eu me importava aqui era a Hannah. Você diz que é afetação. Ora, você disse ontem o que eu não amo minha filha e que amo essa garota inglesa, que isso não é natural. Eu gostaria de saber que vida existe para mim que possa ser natural. Por um instante, ela teve uma visão clara do que estava fazendo e ficou horrorizada ao perceber como havia se desviado de sua resolução. Mas, mesmo sabendo que era a sua própria ruína, não conseguiu se conter. Não conseguiu evitar provar a ele que estava errado. Não conseguiu ceder a ele. Eu nunca disse isso. Eu disse que não simpatizava com essa paixão repentina. Como é que, embora você se gabe de sua franqueza, você não diz a verdade? Eu nunca me gabo e nunca minto, disse ele lentamente, contendo a raiva crescente. É uma pena que você não consiga respeitar. O respeito foi inventado para preencher o vazio onde deveria estar o amor. E se você não me ama mais, seria melhor e mais honesto dizer isso. Não, isso já está ficando insuportável, gritou Vronsky, levantando-se da cadeira. E parando de repente, de frente para ela, disse, falando deliberadamente. Por que, que você está testando a minha paciência? Parecendo que poderia ter dito mais, mas estava se contendo. Ela tem limites. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, olhando com terror para o ódio indisfarçável em todo o rosto dele, e especialmente em seus olhos cruéis e ameaçadores. Quero dizer... Ele começou, mas se conteve. Preciso perguntar o que você quer de mim. O que eu posso querer? Tudo o que eu quero é que você não me abandone. Como pensa em fazer, disse ela, compreendendo tudo o que ele não havia dito. Mas isso eu não quero. Isso é secundário. Eu quero amor. E não há nenhum. Então, tudo acabou. Ela se virou em direção à porta. Ana, pare! Pare! Disse Vronsky, sem alterar as linhas sombrias de sua testa, embora a segurasse pela mão. O que está acontecendo? Eu disse que precisávamos adiar a partida por 3 dias. E você me disse que eu estava mentindo, que eu não era um homem honrado. Sim, e repito que o homem que me censura por ter sacrificado tudo por mim, disse ela, recordando as palavras de uma discussão ainda anterior, é pior do que um homem desonroso. É um homem sem coração. Ah! Há limites para a sua resistência? Ele gritou e rapidamente soltou a mão dela. Ele me odeia, isso é claro. Pensou ela e, em silêncio, sem olhar para trás, saiu do quarto com passos vacilantes. Ele ama outra mulher, isso é ainda mais claro, disse para si mesma enquanto entrava em seu quarto. Eu quero amor e não há nenhum. Então, tudo acabou, repetiu as palavras que havia dito. Isso precisa acabar. Mas como? Ela se perguntou e sentou-se em uma cadeira baixa diante do espelho. Pensamentos sobre onde iria agora, se para a tia que a criara, para Dolly, ou simplesmente sozinha no exterior, e sobre o que ele estava fazendo agora sozinho em seu escritório, se esta seria a briga final, ou se a reconciliação ainda seria possível, e sobre o que todos os seus velhos amigos em Petersburgo diriam dela agora, e sobre como Alexei Alexandrovich encararia a situação, e muitas outras ideias sobre o que aconteceria agora depois dessa ruptura vieram à sua cabeça, mas ela não se entregou a elas de todo o coração. No fundo de seu coração havia uma ideia obscura que só a interessava, mas ela não conseguia enxergá-la claramente. Pensando mais uma vez em Alexei Alexandrovich, ela se lembrou da época de sua doença após o parto e do sentimento que nunca a abandonou naquele momento. Por que eu não morri? E as palavras e o sentimento daquele tempo voltaram à sua mente. E, de repente, ela soube o que estava em sua alma. Sim, era essa ideia que sozinha resolvia tudo. Sim, morrer. E a vergonha e a desgraça de Alexei Alexandrovich e de Serioja, e a minha terrível vergonha, tudo isso será salvo pela morte. Sim, morrer. E ele sentirá remorso, lamentará, me amará, sofrerá por minha causa. Com um leve sorriso de comiseração por si mesma, sentou-se na poltrona, tirando e colocando os anéis na mão esquerda, imaginando vividamente de diferentes ângulos os sentimentos dele após a morte dela. Passos se aproximando, os passos dele distraíram sua atenção. Como se estivesse absorta no arranjo de seus anéis, ela nem se virou para ele. Ele foi até ela e, tomando-a pela mão, disse suavemente. Ana, vamos depois de amanhã, se você quiser. Concordo com tudo. Ela não falou. O que é isso? Ele insistiu. Você sabe. Ela disse, e no mesmo instante, incapaz de se conter por mais tempo, ela começou a chorar. Me abandone! Ela articulava entre soluços. Eu vou embora amanhã. Farei mais. O que eu sou? Uma mulher imoral? Uma pedra no seu pescoço. Eu não quero te fazer passar por miserável. Eu não quero. Eu vou te liberar. Vou te libertar. Você não me ama. Você ama outra pessoa. Vronsky implorou que ela se acalmasse e declarou que não havia nenhum vestígio de fundamento para seu ciúme. Que ele nunca havia deixado e nunca deixaria de amá-la. Que ele a amava mais do que nunca. Ana, por que se afligir tanto? A si mesma e a mim? Disse ele, beijando-lhe as mãos. Havia ternura agora em seu rosto, e ela imaginou captar o som de lágrimas em sua voz, e as sentiu molhadas em sua mão. E, instantaneamente, o ciúme desesperado de Ana se transformou em uma paixão desesperada de ternura. Ela o abraçou e cobriu de beijos sua cabeça, seu pescoço e suas mãos. Capítulo 25. Sentindo que a reconciliação estava completa, Ana começou a trabalhar ansiosamente pela manhã, preparando-se para a partida, embora não estivesse decidido se partiriam na segunda ou na terça, já que cada um havia dado passagem ao outro. Ana fez as malas atarefadamente, sentindo-se absolutamente indiferente se partiriam um dia antes ou depois. Ela estava em seu quarto, diante de uma caixa aberta, tirando coisas de dentro, quando ele entrou para vê-la mais cedo do que de costume, vestido para sair. Vou imediatamente ver a mamãe. Ela pode me enviar o dinheiro por Yegorov e estarei pronto para ir amanhã, disse ele. Embora estivesse de ótimo humor, a lembrança da visita dele à casa da mãe lhe causava uma pontada. Não, eu mesma não estarei pronta até lá, disse ela, e imediatamente refletiu. Então foi possível fazer o que eu quisesse? Não, faça o que você pretendia fazer. Vá para a sala de jantar, estou indo direto. É só para tirar as coisas que não são necessárias, disse ela, colocando mais alguma coisa na pilha de enfeites que jazia nos braços de Anushka. Vronsky estava comendo seu bife quando ela entrou na sala de jantar. Você não acreditaria como estes quartos se tornaram desagradáveis para mim, disse ela, sentando-se ao lado dele para tomar café. Não há nada mais horrível do que estes quartos mobiliados. Não há individualidades neles, nenhuma alma. Estes relógios, cortinas e, pior de tudo, os papéis de parede, são um pesadelo. Considere o voz de Vizenskoy e as Terra Prometida. Você ainda não vai mandar os cavalos embora? Não, eles virão atrás da gente. Para onde você vai? Eu quero ir a Wilson's levar alguns vestidos para ela. Então, é mesmo amanhã? Disse ela com uma voz alegre, mas de repente seu rosto mudou. O criado de Vronsky entrou para pedir-lhe que assinasse o recibo de um telegrama de Petersburgo. Não havia nada de errado em Vronsky receber um telegrama, mas ele disse, como se estivesse ansioso para esconder algo dela, que o recibo estava em seu escritório e se virou apressadamente para ela. Amanhã, sem falta, terminarei tudo. De quem é o telegrama? Ela perguntou, sem ouvi-lo. De Stiva, ele respondeu relutantemente. Por que você não me mostrou? Que segredo pode haver entre mim e Stiva? Vronsky chamou uma nodriça de volta e disse para ele trazer o telegrama. Eu não queria mostrar isso a você, porque Stiva tem uma paixão enorme por telegrafar. Por que telegrafar quando nada está resolvido? Sobre o divórcio? Sim, mas ele diz que ainda não conseguiu chegar a nada. Ele prometeu uma resposta decisiva em um ou dois dias. Mas aqui está, leia. Com as mãos trêmulas, Ana pegou o telegrama e leu o que Vronsky lhe dissera. No final, acrescentou. Pouca esperança, mas farei tudo o que for possível e impossível. Eu disse ontem que não me importa absolutamente nada se eu conseguir ou não o divórcio, disse ela corando. Não havia a menor necessidade de esconder isso de mim. Então ele pode esconder, e esconde mesmo, de mim sua correspondência com mulheres, pensou ela. Yashvin pretendia vir esta manhã com Voitov, disse Vronsky. Acredito que ele ganhou de Pievetsov tudo e mais do que pôde pagar, cerca de 60 mil. Não, disse ela, irritada com a mudança de assunto que ele demonstrava tão claramente. Por que você supôs que essa notícia me afetaria tanto, a ponto de você sequer tentar escondê-la? Eu disse que não quero pensar nisso, e eu gostaria que você se importasse tão pouco com isso quanto eu. Eu me importo com isso porque gosto de definição, disse ele. A certeza não está na forma, mas no amor, disse ela, cada vez mais irritada, não pelas palavras dele, mas pelo tom de fria compostura com que ele falava. Para que você quer isso? Meu Deus, amor, de novo? Pensou ele, franzindo a testa. Você sabe para quê? Para o seu bem e dos seus filhos no futuro? Não haverá crianças no futuro? Bom, é uma pena, disse ele. Você quer isso pelo bem das crianças, mas não pense em mim. Ela disse, esquecendo-se completamente ou não tendo ouvido o que ele havia dito, pelo bem de você e das crianças. A questão da possibilidade de ter filhos era há muito tempo motivo de discussão e irritação para ela. O desejo dele de ter filhos, ela interpretou como uma prova de que ele não apreciava sua beleza. Eu disse por você, Ana, Acima de tudo, por você, repetiu ele, franzindo a testa como se estivesse com dor. Porque tenho certeza de que a maior parte da sua irritabilidade vem da incerteza da situação. Sim, agora ele deixou de lado toda a pretensão e todo o seu ódio frio por mim e é aparente. Ela pensou, sem ouvir suas palavras, mas observando com terror o juiz frio e cruel que a olhava zombando através dos olhos. A causa não é essa, disse ela. E, de fato, não vejo como a causa da minha irritabilidade, como você a chama, pode ser o fato de eu estar completamente sob seu poder. Que incerteza há nessa situação? Pelo contrário. Sinto muito que você não se importe em entender, interrompeu ele, obstinadamente ansioso para dar vazão ao seu pensamento. A indefinição consiste em você imaginar que eu sou livre. Quanto a isso, você pode ficar tranquila, disse ela, e se afastando dele, começou a beber seu café. Ela ergueu a xícara com o dedo mindinho afastado e levou-a aos lábios. Depois de beber alguns goles, olhou para ele e, pela expressão dele, viu claramente que ele sentia repulsa pela mão dela, pelo gesto dela e pelo som que seus lábios emitiam. Não me importa nem um pouco o que sua mãe pensa, nem que tipo de casamento ela quer fazer para você, ela disse, colocando a xícara na mesa com a mão trêmula. Mas não estamos falando sobre isso. Sim, é exatamente disso que estamos falando. E deixe-me dizer que uma mulher sem coração, seja ela velha ou não, sua mãe ou qualquer outra pessoa, não tem importância para mim, e eu não consentiria em conhecê-la. Ana, peço que não fale desrespeitosamente da minha mãe. Uma mulher cujo coração não lhe diz onde estão a felicidade e a honra de seu filho não tem coração. Eu repito meu pedido para que você não fale desrespeitosamente de minha mãe, a quem eu respeito, disse ele, levantando a voz e olhando severamente para ela. Ela não respondeu. Olhando-o atentamente para o seu rosto, para suas mãos, recordou todos os detalhes da reconciliação do dia anterior e as suas carícias apaixonadas. Aliás, exatamente as mesmas carícias que ele derramou e derramou e anseia por derramá-las em outras mulheres, pensou. Você não ama sua mãe? Isso é só conversa. Conversa, disse ela, olhando para ele com ódio nos olhos. Mesmo assim, você deve... Preciso decidir. E eu já decidi, disse ela, e teria ido embora, mas naquele momento, Yashvi entrou na sala. Ana o cumprimentou e permaneceu. Porque, quando havia uma tempestade em sua alma, e ela sentia que estava em um momento decisivo em sua vida, que poderia ter consequências terríveis, porque, naquele momento, ela tinha que manter as aparências diante de um estranho, que mais cedo ou mais tarde saberia de tudo. Ela não sabia. Mas, imediatamente acalmando a tempestade dentro de si, sentou-se e começou a conversar com o convidado. E aí, como vai? Sua dívida foi paga? Perguntou ela a Yashvin. Ah, muito bom. Acho que não vou ficar com tudo, mas vou ficar com uma boa metade. E quando você vai? Disse Yashvin, olhando para Vronsky e inequivocamente adivinhando uma briga. Depois de amanhã, eu acho, disse Vronsky. Mas você já estava querendo ir há muito tempo. Mas agora está tudo decidido, disse Ana, olhando para Vronsky diretamente no rosto com um olhar que lhe dizia para não sonhar com a possibilidade de reconciliação. Você não sente pena daquele azarado Pievetsov? Ela continuou, falando com Yashvin. Nunca me perguntei, Ana Arkadyevna, se sinto pena dele ou não. Veja bem, toda a minha fortuna está aqui. Ele tocou o bolso do paletó. E agora mesmo sou um homem rico. Mas hoje vou ao clube e posso sair mendigo. Veja bem, quem quer que se sente para jogar comigo, quer me deixar sem camisa, e eu também. E então, brigamos, e esse é o prazer. Bem, mas suponha que você fosse casado, disse Ana. Como seria para sua esposa? E Yashvin riu. É por isso que não sou casado e nunca pretendi ser. E Helsingfors? Perguntou Vronsky, entrando na conversa e olhando para o rosto sorridente de Ana. Ao encará-lo, o rosto de Anna imediatamente assumiu uma expressão fria e severa, como se ela lhe dissesse: "Não foi esquecido. É tudo a mesma coisa." "Você já esteve realmente apaixonado?" ela disse a Yashvin. "Oh, céus, muitas vezes. Mas veja bem, alguns homens sabem jogar, mas apenas para poderem sempre largar as cartas quando chega a hora do encontro. Enquanto eu posso me dedicar ao amor, mas apenas para não me atrasar para as minhas cartas à noite. E assim que eu administro as coisas." "Não, eu não quis dizer isso. Mas a coisa real..." Ela teria dito "Helsing Force", mas não repetiu a palavra usada por Vronsky. Voitov, que estava comprando o cavalo, entrou. Anna se levantou e saiu da sala. Antes de sair de casa, Vronsky foi até o quarto. Ela teria fingido procurar algo na mesa, mas, envergonhada de fingir, olhou-o fixamente com olhos frios. "O que você quer?" ela perguntou em francês. "Para obter a garantia de gambeta, eu vendi", disse ele, num tom que dizia mais claramente do que palavras. "Não tenho tempo para discutir coisas. Isso não levaria a nada." "Não tenho culpa nenhuma", pensou ele. "Se ela se punir, que seja." Mas, enquanto se afastava, imaginou que ela disse algo e seu coração doeu de repente de pena. "Ei, Anna", ele perguntou. "Eu não disse nada", ela respondeu fria e calmamente. "Ah, nada, então... tanto faz", pensou ele, sentindo frio novamente, e se virou e saiu. Ao sair, vislumbrou no espelho o rosto dela, branco, com lábios trêmulos. Ele até quis parar e dizer alguma palavra de conforto, mas suas pernas o carregaram para fora do quarto antes que ele pudesse pensar no que dizer. Passou o dia inteiro fora de casa e, quando chegou tarde da noite, a criada lhe disse que Anna Arkadievna estava com dor de cabeça e implorou que ele não fosse vê-la. Capítulo 26. Nunca antes se passara um dia em desavenças. Hoje era a primeira vez. E não se tratava de uma desavença. Era o reconhecimento aberto de uma frieza completa. Seria possível olhá-la como a olhar ao entrar na sala para receber a garantia? Olhá-la, ver seu coração se partindo de desespero e sair sem dizer uma palavra, com aquele rosto de compostura insensível? Ele não era apenas frio com ela. Ele a odiava porque amava outra mulher, isso era claro. E lembrando-se de todas as palavras cruéis que ele havia dito, Anna também respondeu as palavras que ele inequivocamente desejava dizer e poderia ter dito a ela, e ela ficou cada vez mais exasperada. "Não vou impedi-la", ele poderia dizer. "Você pode ir para onde quiser. Você não quis se divorciar de seu marido? Sem dúvida para voltar para ele? Volte para ele. Se quiser dinheiro, eu lhe dou. Quantos rublos você quer?" Todas as palavras mais cruéis que um homem brutal poderia dizer, ele disse a ela em sua imaginação, e ela não conseguia perdoá-lo por elas, como se ele realmente as tivesse dito. Mas ele, um homem sincero e verdadeiro, não jurou ontem que me amava? "Já não me desesperei por nada muitas vezes?" disse ela para si mesma depois. Durante todo o dia, exceto pela visita à casa de Wilson, que durou 2 horas, Anna passou em dúvida se tudo havia acabado ou se ainda havia esperança de reconciliação, se deveria partir imediatamente ou vê-lo novamente. Ela o esperava o dia todo e, à noite, ao ir para o seu quarto, deixando um recado para ele, que lhe doía a cabeça, disse a si mesma: "Se ele vier, apesar do que a empregada disser, significa que ainda me ama. Se não, significa que tudo acabou, e então eu decidirei o que fazer." À noite, ela ouviu o estrondo da carruagem dele parando na entrada. O toque do sino, os passos dele e a conversa dele com o criado. Ele acreditou no que lhe foi dito, não se importou em saber mais e foi para o seu quarto. E então, tudo acabou. E a morte surgiu clara e vividamente diante de sua mente como o único meio de trazer de volta o amor por ela em seu coração, de puni-lo e de obter a vitória naquela luta que o espírito maligno que possuía seu coração estava travando com ele. Agora nada importava. ir ou não para Vozdvizhenskoy, divorciar-se ou não do marido, tudo isso não importava. A única coisa que importava era puni-lo. Quando se serviu de sua dose habitual de ópio e pensou que bastava beber a garrafa inteira para morrer, pareceu-lhe tão simples e fácil que começou a refletir com prazer sobre como ele sofreria, se arrependeria e amaria sua memória quando fosse tarde demais. Deitava-se na cama com os olhos abertos, à luz de uma única vela queimada, contemplando a cornija esculpida do teto e a sombra do biombo que a cobria, enquanto imaginava vividamente como ele se sentiria quando ela não existisse mais, quando fosse apenas uma lembrança para ele. Como pude dizer coisas tão cruéis a ela? Ele dizia. Como eu poderia sair do quarto sem dizer nada a ela? Mas agora ela não existe mais. Ela se foi para sempre. Ela está... De repente, a sombra do biombo oscilou. Lançou-se sobre toda a cornija, sobre todo o teto. Outras sombras do outro lado se lançaram ao seu encontro. Por um instante, as sombras recuaram. Mas então, com nova rapidez, avançaram rapidamente. Oscilou, misturou-se e tudo ficou escuro. Morte, pensou ela. E tal horror a invadiu que, por um longo tempo, ela não conseguiu se dar conta de onde estava. E, por um longo tempo, suas mãos trêmulas não conseguiram encontrar os fósforos e acender outra vela, em vez daquela que havia queimado e se apagado. Não, qualquer coisa, só viver. Ora, eu a amo. Ora, ele me ama. Isso já aconteceu antes e vai passar, disse ela, sentindo que lágrimas de alegria pelo retorno à vida escorriam por suas bochechas. E, para escapar do pânico, foi às pressas para o quarto dele. Ele dormia ali, profundamente. Ela se aproximou dele e, segurando a luz acima de seu rosto, o contemplou longamente. Agora, enquanto ele dormia, ela o amava tanto que, ao vê-lo, não conseguia conter as lágrimas de ternura. Mas sabia que, se ele acordasse, a olharia com olhos frios, convencido de que estava certo, e que, antes de lhe contar sobre seu amor, ela teria que provar que ele estava errado em seu tratamento. Sem acordá-lo, ela voltou e, após uma segunda dose de ópio, caiu pela manhã em um sono pesado e incompleto, durante o qual nunca perdeu completamente a consciência. De manhã, ela foi acordada por um pesadelo horrível, que já se repetira diversas vezes em seus sonhos, mesmo antes de sua ligação com Vronsky. Um velhinho de barba desgrenhada estava curvado sobre um ferro, murmurando palavras francesas sem sentido, fazendo alguma coisa, e ela, como sempre fazia naquele pesadelo, era isso que o tornava horroroso, sentiu que aquele camponês não estava prestando atenção nela, mas sim fazendo algo horrível com o ferro sobre ela, e acordou suando frio. Quando ela se levantou, o dia anterior voltou para ela como se estivesse envolto em névoa. Houve uma discussão, exatamente o que já aconteceu várias vezes. Eu disse que estava com dor de cabeça e ele não veio me ver. Amanhã vamos embora. Preciso vê-lo e me preparar para a viagem, disse ela para si mesma. E, sabendo que ele estava no escritório, desceu até ele. Ao passar pela sala de estar, ouviu uma carruagem parar na entrada e, olhando pela janela, viu a carruagem da qual uma jovem de chapéu lilás se debruçava, dando algumas instruções ao lacaio que tocava a campainha. Depois de uma discussão no corredor, alguém subiu as escadas e os passos de Vronsky puderam ser ouvidos passando pela sala de estar. Ele desceu rapidamente. Nina foi novamente até a janela. Ela o viu sair para a escada sem chapéu e subir até a carruagem. A jovem de chapéu lilás lhe entregou um embrulho. Vronsky, sorrindo, disse algo a ela. A carruagem partiu e ele correu rapidamente para as escadas novamente. As brumas que envolviam tudo em sua alma se dissiparam de repente. Os sentimentos do dia anterior perfuraram o coração doente com uma nova pontada. Ela não conseguia entender como pôde se rebaixar passando um dia inteiro com ele em sua casa. Entrou no quarto dele para anunciar sua determinação. Era a Madame Sorokina e a sua filha. Elas vieram e me trouxeram o dinheiro e as escrituras de mamãe. Não consegui pegá-lo de ontem. Como está a sua cabeça? Está melhor? Disse ele baixinho, sem querer ver e entender a expressão sombria e solene do rosto dela. Ela olhou para ele em silêncio, atentamente, parado no meio da sala. Ele a encarou, franziu a testa por um instante e continuou lendo uma carta. Ela se virou e saiu deliberadamente da sala. Ele ainda poderia tê-la virado de costas, mas ela já havia chegado à porta e ele ainda estava em silêncio. E o único som audível era o farfalhar do papel de carta enquanto ele o virava. A propósito, ele disse no exato momento em que ela estava na porta. Nós vamos amanhã com certeza, não é? Você, mas não eu. Ela disse, virando-se para ele. Ana, desse jeito não dá. Nós não podemos continuar assim. Você, mas não eu. Ela repetiu. Isso já está ficando insuportável. Você vai se arrepender disso. Ela disse e saiu. Assustado com a expressão desesperada com que essas palavras foram proferidas, ele se levantou de um salto e teria corrido atrás dela, mas, pensando bem, sentou-se, franziu a testa e cerrou os dentes. Essa ameaça vulgar, como ele a considerava, de algo vago o exasperou. Eu já tentei de tudo, pensou, e a única coisa que me resta é não prestar atenção. E começou a se preparar para dirigir até a cidade e, novamente, até a casa da mãe para obter sua assinatura na escritura. Ela ouviu o som de seus passos pelo escritório e pela sala de jantar. Na sala de estar, ele ficou parado, mas não se virou para vê-la. Apenas deu uma ordem para que o cavalo fosse entregue a Voitov se ele viesse enquanto estivesse fora. Então, ela ouviu a carruagem sendo trazida, a porta se abrindo e ele saindo novamente. Mas ele voltou para a varanda novamente e alguém estava correndo escada acima. Era o criado correndo para pegar suas luvas que havia sido esquecida. Ela foi até a janela e o viu pegar as luvas sem olhar. E tocando o cocheiro nas costas, ele disse algo a ele. Então, sem olhar para a janela, ele se acomodou em sua posição habitual na carruagem, com as pernas cruzadas, e, calçando as luvas, ele desapareceu na esquina. Capítulo 27 Ele se foi, acabou, disse Ana para si mesma, parada na janela, e em resposta a essa afirmação, a impressão da escuridão quando a vela se apagou e de seu sonho assustador se misturando em um só, encheu seu coração de terror e frio. Não, isso não pode ser! Ela gritou, e cruzando o quarto tocou a campainha. Estava com tanto medo de ficar sozinha que, sem esperar o criado entrar, saiu ao seu encontro. Pergunte para onde o conde foi, disse ela. O criado respondeu que o conde tinha ido para o estábulo. Sua excelência deixou recado de que, se você quisesse ir embora, a carruagem voltaria imediatamente. Muito bem, espere um minuto. Vou escrever um bilhete agora mesmo. Mande-me Caio com o bilhete para os estábulos. Depressa! Ela sentou-se e escreveu. Eu estava errada. Volte para casa. Preciso explicar. Pelo amor de Deus, venha. Eu estou com medo. Ela o selou e o entregou ao servo. Ela estava com medo de ficar sozinha agora. Ela seguiu a criada para fora do quarto e foi para o quarto das crianças. Ora, não é ele? Não é ele? Onde estão seus olhos azuis? Seu sorriso doce e tímido? Foi seu primeiro pensamento ao ver a sua filhinha gordinha e rosada, com seus cabelos negros e encaracolados, em vez de Serioja, que, no emaranhado das suas ideias, esperava ver no quarto das crianças. A menina sentada à mesa batia-lhe obstinada e violentamente com uma rolha e fitava a mãe com seus olhos negros como breu. Respondendo à ama inglesa, que estava muito bem e que iria para o campo no dia seguinte, Ana sentou-se ao lado da menina e começou a girar a rolha para lhe mostrar. Mas o riso alto e sonoro da criança e o movimento das suas sobrancelhas recordaram-lhe Vronsky tão vividamente que ela se levantou às pressas, contendo os soluços, e foi-se embora. Será que já acabou? Não, não pode ser, pensou. Ele vai voltar. Mas como ele pode explicar aquele sorriso, aquela excitação depois de conversar com ela? Mas mesmo que ele não explique, eu vou acreditar. Se eu não acreditar, só me resta uma coisa. Eu não consigo. Ela olhou para o relógio. 20 minutos haviam se passado. Ele já recebeu o bilhete e está voltando. Não demora muito. Mais 10 minutos. Mas se ele não vier? Não. Não, não pode ser. Ele não deve me ver com os olhos marejados de lágrimas. Eu vou me lavar. Sim, sim. Arrumei o cabelo ou não? Perguntou-se. E não conseguia se lembrar. Apalpou a cabeça com a mão. Sim, meu cabelo foi arrumado, mas não consigo me lembrar de quando o arrumei. Não conseguia acreditar na evidência de sua mão e foi até o espelho para ver se realmente havia arrumado o cabelo. Certamente que sim, mas não conseguia se lembrar de quando o fez. Quem é esse? Pensou, olhando para o espelho, para o rosto inchado, com olhos estranhamente brilhantes, que a olhava assustado. Ora, sou eu. De repente, ela entendeu e, olhando ao redor, pareceu sentir os beijos dele de repente e encolheu os ombros, estremecendo. Então, levou a mão aos lábios e a beijou. O que foi? Ora, estou ficando louca. E ela foi para o quarto, onde Anushka estava arrumando o quarto. Anushka, ela disse, parando diante dela e olhou para a empregada sem saber o que dizer. Você queria ir ver Daria Alexandrovna? Disse a garota como se entendesse. Daria Alexandrovna? Sim, eu vou. 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Ele está vindo, logo estará aqui. Ela pegou o relógio e olhou para ele. Mas como ele pôde ir embora, me deixando nesse estado? Como ele pôde viver sem fazer as pazes comigo? Ela foi até a janela e começou a olhar para a rua. A julgar pelo horário, ele poderia estar de volta agora, mas seus cálculos poderiam estar errados. E ela começou mais uma vez a se lembrar de quando ele havia começado e a contar os minutos. No momento em que ela se afastou para comparar o relógio com o seu, alguém chegou de carro. Olhando pela janela, ela viu a carruagem dele. Mas ninguém subiu as escadas e vozes podiam ser ouvidas lá embaixo. Era o mensageiro que havia voltado na carruagem. Ela desceu até ele. Não pegamos o conde. O conde tinha fugido pela estrada da cidade baixa. O que você disse? O quê? Ela disse ao rosado e bem-humorado Mikhail, enquanto ele lhe devolvia o bilhete. Então ele nunca recebeu, ela pensou. Vá com este bilhete até a casa da Condessa Vronskaya e traga uma resposta imediatamente. Disse ela ao mensageiro. Eu? O que vou fazer? Pensou ela. Sim, vou à casa da Dolly, é verdade, senão vou enlouquecer. Sim, e também sei telegrafar. E escreveu um telegrama. Preciso mesmo falar com você. Venha imediatamente. Depois de enviar o telegrama, foi se vestir. Vestida e de chapéu, olhou novamente nos olhos da Anushka, gordinha e de aparência confortável. Havia uma simpatia inconfundível naqueles olhinhos cinzentos e bonachões. Anushka, querida, o que devo fazer? Disse Ana, soluçando e afundando desamparadamente em uma cadeira. Por que se preocupar tanto, Ana Arkadievna? Ora, não há nada fora do caminho. Dê uma volta de carro e isso vai te animar, disse a criada. Sim, eu vou, disse Ana, levantando-se e se levantando. E se receberem um telegrama enquanto eu estiver fora, mandem para a casa de Daria Alexandrovna. Mas não, eu mesma voltarei. Sim, não preciso pensar. Preciso fazer alguma coisa, dirigir para algum lugar e, acima de tudo, sair desta casa, disse ela, sentindo com terror a estranha turbulência que acontecia em seu coração. E se apressou em sair e entrar na carruagem. Para onde? Perguntou Piotr antes de entrar na caixa. Para Znamienka. Vamos para os Oblonskis. Capítulo 28. Estava claro e ensolarado. Uma chuva fina caíra durante toda a manhã e não havia parado há muito tempo. Os telhados de ferro, as lajes das estradas, as pedras das calçadas, as rodas e o couro, o latão e a folha de Flandres das carruagens, tudo brilhava intensamente sob o sol de maio. Eram 3 horas da tarde, o horário mais movimentado nas ruas. Sentada num canto da confortável carruagem, que mal balançava sobre suas molas flexíveis, enquanto os cavalos trotavam velozes, em meio ao incessante chacoalhar das rodas e impressões cambiantes no ar puro, Ana repassou os acontecimentos dos últimos dias e viu sua situação de forma bem diferente de como se sentira em casa. Agora, a ideia da morte não lhe parecia mais tão terrível e tão clara, e a própria morte não lhe parecia mais tão inevitável. Agora, culpava-se pela humilhação a que se rebaixara. Suplico-lhe que me perdoe. Eu cedi a ele. Reconheci minha culpa. Por quê? Não posso viver sem ele? E deixando sem resposta a pergunta de como viveria sem ele, decidiu ler as placas nas lojas. Escritório e depósito. Trejuão dentista. Sim, vou contar tudo para Dolly. Ela não gosta do Vronsky. Vou ficar doente e envergonhada, mas vou contar a ela. Ela me ama e eu seguirei o conselho dela. Não vou ceder a ele. Não vou deixar que ele me treine como quiser. Filipov, loja de pães. Dizem que mandam a massa para Petersburgo. A água de Moscou é tão boa para isso. Ah, as fontes em Mitchen e as panquecas. E ela se lembrou de como, muito, muito tempo atrás, quando era uma garota de 17 anos, ela tinha ido com a sua tia para Troitsa. A cavalo também. Era realmente eu, com as mãos vermelhas? Quanto aquilo que me parecia então esplêndido e fora de alcance tornou-se inútil, enquanto o que eu tinha então ficou fora do meu alcance para sempre? Eu poderia ter acreditado então que eu poderia chegar a tal humilhação? Como ele vai ficar convencido e satisfeito consigo mesmo quando receber meu bilhete? Mas eu vou mostrar a ele. Como essa tinta cheira horrível! Por que eles estão sempre pintando e construindo? Modas e adornos, ela leu. Um homem se curvou para ela. Era o marido de Anushka. Nossos parasitas, ela se lembrou de como Vronsky tinha dito. Nossos? Por que nossos? O que é tão terrível é que não se pode arrancar o passado pelas raízes. Não se pode arrancar, mas pode-se esconder a lembrança dele. E eu vou escondê-la. E então, ela pensou em seu passado com Alexei Alexandrovich, em como havia apagado a lembrança dele de sua vida. Dolly vai pensar que estou deixando meu segundo marido, então certamente devo estar errada. Como se eu quisesse estar certa. Não consigo evitar, disse ela, e teve vontade de chorar. Mas, imediatamente, se perguntou por que aquelas duas garotas estariam sorrindo. Amor, provavelmente. Elas não sabem como é triste, como é baixo. O boulevard e as crianças, 3 meninos correndo, brincando de cavalo. Ah, Serioja, eu estou perdendo tudo e não tenho de volta. Sim, estou perdendo tudo, se ele não voltar. Talvez ele tenha se atrasado para o trem e já tenha voltado. Ansiando por humilhação de novo, disse para si mesma. Não, vou até Dolly e digo diretamente a ela. Eu estou infeliz, eu mereço isso, a culpa é minha, mas ainda assim eu estou infeliz. Me ajude. Esses cavalos, esta carruagem, como sou repugnante para mim mesma nessa carruagem. Tudo dele, mas não os verei novamente. Pensando nas palavras que diria a Dolly, e mentalmente sentindo grande amargura, Ana subiu as escadas. — Há alguém com ela? — ela perguntou no corredor. — Katerina Alexandrovna Lievin — respondeu o lacaio. — Kitty! Kitty! Por quem Vronsky estava apaixonado? — pensou Ana. — A moça por quem ele pensa com amor. Ele lamenta não ter se casado com ela, mas ele pensa em mim com ódio e lamenta ter tido qualquer relação comigo. As irmãs estavam tendo uma consulta sobre enfermagem quando Ana chamou. Dolly desceu sozinha para ver a visitante que havia interrompido a conversa. Bem, então você ainda não foi embora? Eu queria ter ido até você, disse ela. Recebi uma carta de Steve hoje. Nós também recebemos um telegrama, respondeu Anna, olhando ao redor em busca de Kit. Ele escreve que não consegue entender exatamente o que Alexei Alexandrovich quer, mas não irá embora sem uma resposta decisiva. Achei que você estava com alguém. Posso ver a carta? Sim, Kit, disse Dolly envergonhada. Ela ficou no berçário. Ela tem estado muito doente. Foi o que eu vi. Eu posso ver a carta? Vou buscá-la imediatamente. Mas ele não recusa. Pelo contrário, Steve tem esperanças, disse Dolly, parando na porta. Eu não fiz isso e, na verdade, não desejo isso, disse Anna. O que é isso? Kit acha degradante me conhecer? Pensou Anna quando ficou sozinha. Talvez ela também tenha razão. Mas não cabe a ela, a moça que estava apaixonada por Vronsky, não cabe a ela me mostrar isso, mesmo que seja verdade. Sei que, na minha posição, não posso ser recebida por nenhuma mulher decente. Eu sabia disso desde o primeiro momento que sacrifiquei tudo por ele. E esta é a minha recompensa. Ah, como eu odeio! E para que vim aqui? Estou pior aqui, mais miserável. Ela ouviu do quarto ao lado as vozes das irmãs em consulta. E o que eu vou dizer a Dolly agora? Divertir Kitty com a visão da minha miséria? Submeter-me à sua condescendência? Não. E além disso, Dolly não ia entender. E não adiantaria nada eu contar a ela. Seria apenas interessante ver Kitty. Mostrar a ela como desprezo tudo e todos, como nada me importa agora. Dolly entrou com a carta. Anna leu e devolveu em silêncio. Eu já sabia de tudo isso, ela disse. E isso não me interessa nem um pouco. Hã? Por quê? Pelo contrário, tenho esperanças, disse Dolly, olhando inquisitivamente para Anna. Ela nunca a vira em um estado tão estranhamente irritado. Quando você vai embora? Perguntou. Anna, com os olhos semicerrados, olhou diretamente para a frente e não respondeu. Por que Kitty se esquiva de mim? Ela disse, olhando para a porta e ficando vermelha. Ah, que bobagem! Ela está dando de mamar e as coisas não estão indo bem com ela. Eu a tenho aconselhado. Ela está encantada. Ela estará aqui em um minuto, disse Dolly, sem jeito, sem muita habilidade para mentir. Sim, aqui está ela. Ao ouvir que Anna havia chamado, Kitty não quis aparecer, mas Dolly a convenceu. Reunindo forças, Kitty entrou, caminhou até ela, corada, e apertou sua mão. Estou feliz em ver você, ela disse com a voz trêmula. Kitty ficou confusa com o conflito interno entre seu antagonismo por aquela mulher e seu desejo de ser gentil com ela. Mas assim que viu o rosto adorável e atraente de Anna, todo o sentimento de antagonismo desapareceu. Eu não ficaria surpresa se você não tivesse se importado em me conhecer. Estou acostumada a tudo. Você esteve doente? Sim, você mudou, disse Anna. Kitty sentiu que Anna olhava com os olhos hostis. Atribuiu essa hostilidade à posição incômoda em que Anna, que antes a tratava com condescendência, devia se sentir agora, e sentiu pena dela. Elas falavam da doença de Kitty, do bebê, de Steve, mas era óbvio que nada interessava a Anna. Vim me despedir de você, ela disse, levantando-se. Ah, quando você vai? Mas, novamente, sem responder, Anna se virou para Kitty. Sim, estou muito feliz em vê-la, disse ela com um sorriso. Ouvi falar muito de você, de todos, até de seu marido. Ele veio me ver e eu gostei muito dele, disse ela, inequivocamente com más intenções. Onde ele está? Ele voltou para o campo, disse Kitty corando. Dê lembranças de mim a ele, por favor. Certamente, Kitty disse ingenuamente, olhando com compaixão em seus olhos. Então, adeus, Dolly. E beijando Dolly e apertando a mão de Kitty, Ana saiu apressadamente. Ela é a mesma de sempre e muito charmosa. Ela é muito adorável, disse Kitty quando ficou sozinha com a irmã. Mas há algo de lamentável nela, terrivelmente lamentável. Sim, há algo em comum nela hoje, disse Dolly. Quando a acompanhei até o corredor, imaginei que ela estivesse quase chorando. Capítulo 29. Ana entrou na carruagem novamente com um estado de espírito ainda pior do que quando saiu de casa. As torturas anteriores somavam-se agora àquela sensação de mortificação e de ser uma pária que ela sentira tão distintamente ao conhecer Kitty. Para onde? Para casa? Perguntou Piotr. Sim, para casa. Ela disse, sem nem pensar para onde estavam indo. Como me olhavam como algo terrível, incompreensível e curioso. O que ele pode estar dizendo ao outro com tanto carinho? Pensou ela, olhando para os dois homens que passavam. É possível contar a alguém o que se sente? Eu queria contar a Dolly, e ainda bem que não contei. Como ela ficaria feliz com a minha infelicidade? Ela a teria escondido, mas seu principal sentimento seria de alegria por eu ser punida pela felicidade que ela me invejava. Kitty, ela teria ficado ainda mais feliz, como eu consigo ver através dela. Ela sabe que fui mais doce do que o normal com o marido, e ela é ciumenta e me odeia. E ela me despreza. Aos olhos dela, sou uma mulher imoral. Se eu fosse uma mulher imoral, poderia ter feito o marido dela se apaixonar por mim, se eu quisesse. E de fato, eu queria. Eis alguém que está satisfeito consigo mesmo, pensou ela, ao ver um cavalheiro gordo e rubicundo vindo em sua direção. Ele a tomou por uma conhecida, ergueu o chapéu brilhante sobre a cabeça calva e lustrosa e então percebeu seu erro. Ele pensou que me conhecia. Bem, ele me conhece tão bem quanto qualquer pessoa no mundo me conhece. Eu mesma não me conheço. Conheço meus apetites, como dizem os franceses. Eles querem aquele sorvete sujo. Disso eu tenho certeza, pensou ela, olhando para dois garotos parando um vendedor de sorvete, que tirou um barril na cabeça e começou a enxugar o rosto suado com uma toalha. Todos nós queremos o que é doce e gostoso. Se não doces, então sorvete sujo. E Kitty é igual. Se não Vronsky, então Lieve. E ela me inveja e me odeia. E todos nós nos odiamos. Eu, a Kitty, Kitty e eu. Sim, essa é a verdade. Cabeleireiro, eu me penteio no Tchutchkin. Eu direi isso a ele quando ele chegar, pensou ela e sorriu. Mas no mesmo instante ela se lembrou de que não tinha ninguém para contar nada de divertido. E não há nada de divertido, nada de alegre. Na verdade, é tudo odioso. Estão cantando as vésperas. E com que cuidado aquele mercador se benze? Como se tivesse medo de perder alguma coisa. Por que essas igrejas, essa cantoria e essa farsa? Simplesmente para esconder que todos nós nos odiamos, como esses taxistas que se insultam com tanta raiva. Yashvin diz, ele quer me tirar a camisa e eu a dele. Sim, essa é a verdade. Ela estava imersa nesses pensamentos que a absorviam tanto que parou de pensar em sua própria situação. Quando a carruagem parou na escada de sua casa. Só quando viu o porteiro correndo para encontrá-la é que se lembrou de ter enviado o bilhete e o telegrama. Há alguma resposta? Ela perguntou. Vou ver agora mesmo. Respondeu o porteiro e, olhando para dentro do quarto, tirou e entregou a ela o fino envelope quadrado com um telegrama. Não posso chegar antes das 10 horas, Vronsky. Ela leu. E o mensageiro não voltou? Não, senhora, respondeu o porteiro. Então, já que é assim, sei o que devo fazer, disse ela, e sentindo uma vaga fúria e um desejo de vingança crescendo dentro dela, correu escada acima. Eu mesmo irei até ele. Antes de ir embora para sempre, contarei tudo a ele. Nunca odiei ninguém como odeio aquele homem, pensou. Ao ver o chapéu dele no cabide, estremeceu de aversão. Não considerou que o telegrama dele fosse uma resposta ao seu telegrama e que ele ainda não tivesse recebido o bilhete. imaginou-o conversando calmamente com sua mãe e a princesa Sorokina, regozijando-se com o sofrimento dela. Sim, preciso ir rápido, disse ela, sem saber ainda para onde estava indo. Ansiava por se livrar o mais rápido possível dos sentimentos que havia vivenciado naquela casa horrível. Os criados, as paredes, as coisas naquela casa, tudo despertava nela repulsa e ódio e pesava sobre ela como um peso. Sim, preciso ir à estação ferroviária e se ele não estiver lá, vá até lá e pegue-o. Ana olhou os horários dos trens nos jornais. Um trem noturno partia às 8:02. Sim, chegarei a tempo. Deu ordens para que os outros cavalos fossem colocados na carruagem e empacotou numa mala de viagem as coisas necessárias para alguns dias. Sabia que nunca mais voltaria ali. Entre os planos que lhe vieram à cabeça, ela vagamente determinou que, depois do que aconteceria na estação ou na casa da condessa, ela iria até a primeira cidade, na estrada de Nizhny, e pararia lá. O jantar estava na mesa. Ela subiu, mas o cheiro do pão e do queijo era suficiente para fazê-la sentir que toda a comida era repugnante. Ela ordenou a carruagem e saiu. A casa projetava uma sombra agora do outro lado da rua, mas era uma noite clara e ainda quente sob o sol. Anushka, que desceu com suas coisas, e Piotr, que colocou as coisas na carruagem, e o cocheiro, evidentemente de mau humor, eram todos odiosos com ela e a irritavam com suas palavras e ações. Eu não quero você, Piotr. Mas e o ingresso? Bem, como você quiser, não importa. Ela disse irritada. Piotr pulou na área e, colocando os braços na cintura, disse ao cocheiro para dirigir até o escritório de reservas. Capítulo 30. Aqui está de novo. De novo eu entendo tudo, disse Ana para si mesma, assim que a carruagem partiu e, balançando levemente, percorreu os pequenos paralelepípedos da estrada pavimentada e, novamente, uma impressão se sucedeu rapidamente à outra. Sim. Qual foi a última coisa em que pensei tão claramente? Tentou se lembrar. Tchutkin, cabeleireiro? Não, não é isso. Sim. Do que Ashvin diz, a luta pela existência e o ódio são a única coisa que mantém os homens unidos. Não. É uma viagem inútil que vocês estão fazendo, disse ela, dirigindo-se mentalmente a um grupo numa carruagem com 4 pessoas, evidentemente indo para uma excursão ao campo. E o cachorro que vocês estão levando não os ajudará em nada. Vocês não podem escapar de si mesmos. Voltando os olhos na direção em que Piotr se virara para olhar, viu um operário quase morto de bêbado, com a cabeça baixa, sendo levado por um policial. Vamos, ele encontrou um caminho mais rápido, pensou. O Conde Vronsky e eu também não encontramos essa felicidade, embora esperássemos tanto dela. E agora, pela primeira vez, Ana voltou àquela luz ofuscante sob a qual via tudo para suas relações com ele, nas quais até então evitara pensar. O que ele buscava em mim? Não tanto amor, mas a satisfação da vaidade. Ela se lembrou das palavras dele, da expressão do seu rosto, que lembravam cão nos primeiros dias de sua conexão, e tudo agora confirmava isso. Sim. Havia o triunfo do sucesso dele. Claro que havia amor também, mas o elemento principal era o orgulho do sucesso. Ele se gabava de mim. Agora isso acabou. Não há nada do que se orgulhar. Não do que se orgulhar, mas do que se envergonhar. Ele tirou de mim tudo o que eu podia e agora não sou útil para ele. Ele está cansado de mim e está tentando não ser desonroso em seu comportamento comigo. Ele deixou isso escapar ontem. Ele quer o divórcio e o casamento para queimar seus navios. Ele me ama. Mas como? O entusiasmo se foi, como dizem os ingleses. Aquele sujeito quer que todos o admirem e está muito satisfeito consigo mesmo, pensou ela, olhando para um funcionário de rosto vermelho montado em um cavalo de escola de equitação. Sim, não tenho o mesmo gosto para ele agora. Se eu me afastar dele, no fundo do coração, ele ficará feliz. Não era mera suposição. Ela via isso claramente na luz penetrante que agora lhe revelava o significado da vida e das relações humanas. Meu amor continua ficando mais apaixonado e egoísta, enquanto o dele está cada vez mais minguante. E é por isso que estamos nos afastando. Ela continuou refletindo. E não há como evitar. Ele é tudo para mim. Eu quero cada vez mais que ele se entregue a mim por completo. E ele quer cada vez mais se afastar de mim. Caminhamos para nos encontrar até o momento do nosso amor, e então temos nos distanciado irresistivelmente. E não há nada como mudar isso. E ele me diz que sou loucamente ciumenta, e eu disse a mim mesma que sou loucamente ciumenta, mas isso não é verdade. Não sou ciumenta, só estou insatisfeita. Mas... Ela abriu os lábios e mudou de lugar na carruagem na excitação, despertada pelo pensamento que de repente a atingiu. Se eu pudesse ser qualquer coisa além de uma amante, apaixonadamente me importando com nada além de suas carícias, mas não posso e não quero ser outra coisa, e com esse desejo desperto aversão nele, e ele desperta fúria em mim, e não pode ser diferente. Eu sei que ele não me enganaria, que não tem planos para a princesa Sorokina, que não está apaixonado por Kitty, que não me abandonará. Sei de tudo isso, mas não melhora as coisas para mim. Se, sem me amar, por dever, ele será bom e gentil comigo, sem o que eu quero, isso é mil vezes pior do que a indelicadeza. Isso é um inferno. E é assim mesmo. Já faz muito tempo que ele não me ama. E onde acaba o amor, começa o ódio. Eu não conheço essas ruas, colinas, aos que parece. E ainda casas, e casas, e nas casas sempre gente e mais gente. Quantas, sem fim, e todas se odiando. Vamos, deixe-me tentar pensar no que eu quero, para me fazer feliz. E então, suponhamos que eu me divorcie, e Alexei Alexandrovich me deixe ter Serioja, e eu me case com Vronsky. Pensando em Alexei Alexandrovich, ela imediatamente o imaginou com extraordinária vivacidade, como se estivesse vivo diante dela, com seus olhos suaves, sem vida e opacos, as veias azuis em suas mãos brancas, suas entonações e o estalar de seus dedos, e lembrando-se do sentimento que existia entre eles, e que também era chamado de amor, ela estremeceu de aversão. Bem, eu me divorciei e me tornei a esposa de Vronsky. Kitty deixará de me olhar como olhou hoje? Duvido. E Serioja deixará de perguntar e se perguntar sobre os meus dois maridos? E há algum sentimento novo que eu possa despertar entre Vronsky e eu? É possível. Se não, felicidade? Algum tipo de alívio para a miséria? Não. Não. Ela respondeu agora sem a menor hesitação. Impossível. Somos separados pela vida. E eu faço a infelicidade dele, e a dele, e ele a minha. E não há como alterá-lo ou a mim. Todas as tentativas foram feitas, o parafuso se desatarrachou. Ah, uma mendiga com um bebê. Ela acha que tenho pena dela. Não fomos todos lançados ao mundo apenas para nos odiarmos, e assim torturarmos a nós mesmos em uns aos outros? Colegiais chegando. Serioja risonho? Pensou ela. Eu também pensava que o amava e costumava ser tocada pela minha própria ternura. Mas vivi sem ele. O troquei por outro amor e não me arrependi da troca até que este amor fosse satisfeito. E com desgosto, ela pensou no que queria dizer com aquele amor. E a clareza com que via a vida agora, a sua e a de todos os homens, era um prazer para ela. É assim comigo e com Piotr, e com o cocheiro, Fyodor, e com aquele comerciante, e com todas as pessoas que vivem ao longo do Volga, para onde aqueles cartazes convidam, e em todos os lugares e sempre, pensou ela quando passou sobre o telhado baixo da estação de Nizhegorod, e os carregadores correram ao seu encontro. Uma passagem para Obiralovka? Disse Piotr. Ela havia se esquecido completamente de onde e por que estava indo. E só com muito esforço entendeu a pergunta. Sim, ela disse, entregando-lhe sua bolsa e pegando uma pequena bolsa vermelha, saiu da carruagem. Abrindo caminho pela multidão até a sala de espera da primeira classe, ela gradualmente se lembrou de todos os detalhes de sua posição e dos planos entre os quais hesitava. E novamente, nos olhos velhos, pontos doloridos, a esperança e depois o desespero envenenaram as feridas de seu coração torturado e palpitante de medo. Enquanto estava assentada no sofá em forma de estrela, esperando o trem, ela olhava com aversão para as pessoas que iam e vinham. Todas eram odiosas para ela. E pensou em como chegaria à estação, escreveria um bilhete para ele, o que escreveria para ele e como ele estava naquele momento reclamando com a mãe de sua posição, sem entender seus sofrimentos, e como ela entraria na sala e o que lhe diria. Então, ela pensou que a vida ainda poderia ser feliz, e como o amava e odiava miseravelmente, e como seu coração batia terrivelmente. Capítulo 31. Um sino tocou, e alguns jovens, feios e atrevidos, e ao mesmo tempo cautelosos com a impressão que causavam, passaram apressados. Piotr também atravessou a sala em seu libré e botas de cano alto, com seu rosto animalesco e sem graça, e aproximou-se dela para levá-la ao trem. Alguns homens barulhentos ficaram em silêncio quando ela passou por eles na plataforma e um deles sussurrou algo sobre ela para o outro. Algo vil, sem dúvida. Ela subiu no degrau alto e sentou-se sozinha em um vagão, em um assento sujo que antes era branco. Sua bolsa estava ao lado, balançando para cima e para baixo pela elasticidade do assento. Com um sorriso tolo, Piotr ergueu o chapéu, com sua faixa colorida na janela, em sinal de despedida, um condutor atrevido bateu a porta e o trinco. Uma senhora de aparência grotesca, usando uma anquinha, Ana despiu mentalmente a mulher e ficou horrorizada com sua hediondez, e uma garotinha rindo afetadamente desceram correndo pela plataforma. Katerina Andreevna tem tudo, minha tia, gritou a menina. Até a criança é horrível e afetada, pensou Ana. Para não ver ninguém, levantou-se rapidamente e sentou-se à janela oposta da carruagem vazia. Um camponês de aparência disforme, coberto de sujeira, com um boné do qual saíam os cabelos emaranhados, passou por aquela janela, curvando-se sobre as rodas da carruagem. Há algo de familiar naquele camponês horrível, pensou Ana. E, lembrando-se do sonho, afastou-se para a porta oposta, tremendo de terror. O condutor abriu a porta e deixou entrar um homem e a sua esposa. Você quer sair? Você quer sair? Ana não respondeu. O condutor e seus dois companheiros de viagem não notaram, sob o véu, seu rosto tomado pelo pânico. Ela voltou para o seu canto e sentou-se. O casal sentou-se do lado oposto e, atenta, mas furtivamente, examinou suas roupas. Tanto o marido quanto a esposa pareciam repulsivos para Ana. O marido perguntou se ela o deixaria fumar, obviamente não com a intenção de fumar, mas de conversar com ela. Recebendo seu consentimento, ele disse à esposa em francês algo sobre se importar menos em fumar do que em conversar. Trocaram comentários inúteis e afetados, inteiramente para o benefício dela. Ana viu claramente que eles estavam fartos um do outro e se odiavam, e ninguém poderia deixar de odiar tais monstruosidades miseráveis. Um segundo sino soou, seguido por movimentação de bagagens, barulho, gritos e risos. Era tão claro para Ana que não havia nada com o que se alegrar, que esse riso a irritava terrivelmente e ela gostaria de tapar os ouvidos para não ouvi-lo. Finalmente, o terceiro sino tocou. Houve um apito, um chiado de vapor e um tilintar de correntes, e o homem em sua carruagem se benzeu. Seria interessante perguntar a ele que significado ele atribui a isso, pensou Ana, olhando-o com raiva. Ela olhou para além da senhora, pela janela, para as pessoas que pareciam girar enquanto corriam ao lado do trem ou paravam na plataforma. O trem, sacudindo-se em intervalos regulares nas junções dos trilhos, passou pela plataforma, passou por um muro de pedra, uma cabine de sinalização, por outros trens, as rodas, movendo-se com mais suavidade e uniformidade, ressoavam com um leve clangor nos trilhos. A janela estava iluminada pelo sol brilhante da tarde e uma leve brisa agitava a cortina. Ana esqueceu os outros passageiros e, ao leve balanço do trem, voltou a pensar enquanto respirava o ar fresco. Sim, onde eu parei? Que eu não conseguia conceber uma posição em que a vida não fosse uma miséria, que todos nós fomos criados para sermos miseráveis e que todos nós sabemos disso, e todos inventamos meios de enganar uns aos outros. E quando se vê a verdade, o que se deve fazer? É para isso que se dá razão ao homem, para escapar daquilo que o preocupa, disse a senhora em francês, ceceando afetadamente e, obviamente, satisfeita com sua frase. As palavras pareciam uma resposta aos pensamentos de Ana. Para escapar do que o preocupa, repetiu Ana, e, olhando para o marido de bochechas vermelhas e para a esposa magra, viu que a esposa doente se considerava incompreendida e o marido a enganava e a encorajava nessa ideia de si mesma. Ana parecia ver toda a história deles e todos os recantos de suas almas, como se isso os iluminasse. Mas não havia nada de interessante neles, e ela prosseguiu com seu pensamento. Sim. Sim, estou muito preocupada, e foi para isso que me deram motivo, para fugir. Então é preciso fugir. Porque não apagar a luz quando não há mais nada para ver, quando é repugnante olhar para tudo? Mas como? Por que o condutor correu ao longo do estribo? Por que estão gritando, aqueles jovens daquele trem? Por que estão falando? Por que estão rindo? É tudo mentira. Tudo mentira, tudo farsa. Tudo crueldade. Quando o trem chegou à estação, Ana desceu para o meio da multidão de passageiros e, afastando-se deles como se fossem leprosos, ficou parada na plataforma, tentando pensar no que viera fazer ali e no que pretendia fazer. Tudo o que antes lhe parecera possível, agora era tão difícil de considerar, especialmente naquela multidão barulhenta de pessoas horríveis que não a deixavam em paz. No momento, carregadores correram até ela oferecendo seus serviços. Então, jovens, batendo os calcanhares nas tábuas da plataforma e falando alto, a encararam. As pessoas que a encontravam desviavam pelo lado errado. Lembrando-se de que pretendia prosseguir caso não houvesse resposta, ela parou um carregador e perguntou se seu cocheiro não estava ali com o bilhete do Conde Vronsky. Conde Vronsky? Eles foram enviados pelos Vronskys para cá neste exato momento para encontrar a princesa Sorokina e sua filha. E como é o cocheiro? No momento em que ela conversava com o carregador, o cocheiro, Mikhail, vermelho e alegre em seu elegante casaco azul e corrente, evidentemente orgulhoso de ter cumprido sua missão com tanto sucesso, aproximou-se dela e lhe entregou uma carta. Ela a abriu e seu coração doeu antes mesmo de lê-la. Sinto muito que seu bilhete não tenha chegado a mim. Estarei em casa às 10, escreveu Vronsky descuidadamente. Sim, era isso que eu esperava, ela disse para si mesma com um sorriso maligno. Muito bem, então pode ir para casa, disse ela suavemente, dirigindo-se a Mikhail. Falou baixinho porque a rapidez das batidas do seu coração dificultava sua respiração. Não. Não vou deixar você me fazer sofrer, pensou ameaçadoramente, dirigindo-se não a ele, nem a si mesma, mas ao poder que a fazia sofrer, e caminhou pela plataforma. Duas crianças que caminhavam pela plataforma viraram a cabeça, olhando para ela e fazendo alguns comentários sobre seu vestido. Verdadeiro, disseram sobre a renda que ela usava. Os jovens não a deixavam em paz. Novamente, passaram por ali, olhando para o seu rosto e rindo, gritando algo com uma voz sobrenatural. O chefe da estação que se aproximava perguntou se ela ia de trem. Um rapaz que vendia kvass não tirava os olhos dela. Meu Deus, para onde vou? Pensou ela, avançando cada vez mais pela plataforma. No final, ela parou. Algumas senhoras e crianças que tinham vindo encontrar um cavaleiro de óculos interromperam suas risadas e conversas altas e a encararam quando ela os alcançou. Ela apressou o passo e se afastou deles até a beira da plataforma. Um trem de bagagem estava chegando. A plataforma começou a balançar e ela imaginou que estava no trem novamente. E, de repente, ela pensou no homem esmagado pelo trem no dia em que conhecera Vronsky e soube o que tinha que fazer. Com passos rápidos e leves, desceu os degraus que levavam do tanque aos trilhos e parou bem perto do trem que se aproximava. Ela olhou para a parte inferior dos vagões, para os parafusos, as correntes e a alta roda de ferro fundido do primeiro vagão subindo lentamente. E tentou medir o meio entre as rodas dianteiras e traseiras e o exato minuto em que esse ponto médio estaria oposto a ela. Lá! Disse ela para si mesma, olhando para a sombra da carruagem, para a areia e o pó de carvão que cobriam os dorminhocos. Lá, bem no meio, e eu o punirei e escaparei de todos e de mim mesma. Ela tentou se jogar sob as rodas do primeiro vagão, quando este a alcançou, mas a bolsa vermelha que tentou soltar da mão a atrasou e ela chegou tarde demais, perdeu o momento. Teve que esperar pelo próximo vagão. Uma sensação semelhante à que sentira quando estava prestes a dar o primeiro mergulho no banho a invadiu e ela se benzeu. Aquele gesto familiar trouxe de volta à sua alma toda uma série de lembranças infantis e femininas e, de repente, a escuridão que a cobria se desfez e a vida surgiu diante dela para um instante com todas as suas brilhantes alegrias passadas. Mas ela não tirou os olhos das rodas do segundo vagão. E exatamente no momento em que o espaço entre as rodas se aproximou dela, ela largou a bolsa vermelha e, recostando a cabeça nos ombros, apoiou as mãos sobre o vagão e, levemente, como se fosse se levantar imediatamente, caiu de joelhos. E no mesmo instante, ela ficou aterrorizada com o que estava fazendo. Onde estou? O que estou fazendo? Para quê? Ela tentou se levantar, cair para trás, mas algo enorme e implacável a atingiu na cabeça e a fez rolar de costas. Senhor, perdoa-me a todos, disse ela, sentindo-se incapaz de resistir. Um camponês resmungando alguma coisa trabalhava no ferro acima dela, e a luz sob a qual ela lera o livro repleto de problemas, falsidades, tristeza e maldade, brilhou mais intensamente do que nunca, iluminou para ela tudo o que estivera na escuridão, tremeluziu, começou a escurecer e se apagou para sempre. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!